Geladeira, helicóptero, iPad também tem. Jogo, kimono, luminária, móveis e um navio também. Óculos escuro, prato, quadro pra enfeitar. Tudo aqui no Busca-Pé é mais fácil de encontrar. Tem um Busca-Busca-Pé, tanta coisa pra comprar. Que parei na letra R pro refrão que vai chegar. De A a Z, tudo que você quiser. Você compra melhor, dá um Busca-Busca-Pé. Acesse buscapé.com.br. Compare e economize. Dá um busca, dá um busca, dá um Busca-Pé. Energia 97 apresenta. Quê? Você não sabe? Aí, Gustavo. Diga, Zé. Hoje temos uma bela curiosidade. Algo que acrescenta algo a alguém. Será que finalmente esse dia chegou? Gustavo, não, né? Tá, sobre o que que é? Sobre a profissão mais antiga do mundo. Ah, não é tão ruim. Só que pros pinguins. Quê? Exatamente, parece que os pinguins também se prostituem. Zé, o que que você pesquisa pra achar nessas coisas? Nem queira saber. Tá, desenvolve. Como é que isso acontece? Por quê? Então, diferente de alguns humanos, os pinguins de Adélia fêmeas não recorrem à profissão pra poder comer cheeseburger. Mas sim por cascalhos. Na Antártida, o material disponível para fazer ninhos é o cascalho, ou uma pedra comum também serve. Durante a época de acasalamento, os pinguins de Adélia formam pares monogâmicos. Porém, na ausência do namorado oficial, como maneira de construção do ninho para sua ninhada, a fêmea oferece sexo em troca de pedras. Ah, nem a pau. Os pinguins também não escapam dessa? Nope. Pelo que eu li aqui, tem umas que cobram caro, roubando 10 ou mais pedras por pinguim, e outras interrompem o ato antes do fato ocorrer, pegam a pedra e saem correndo. Ah, mas que malandrinhas, não é mesmo? Né, mano? Certeza que a gente descende menos dos macacos? Olha isso, os bichos estão se prostituindo, roubando, traindo e dando golpe. Será que esses pinguins não são cariocas, não? Ah, sei lá. Mas enfim, se você curte curiosidades extremamente inúteis, mas incrivelmente interessantes, é só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Meu nome é Gustavo Fabra. Eu sou o Zé Constantino e nós somos do Cê Não Sabe! Imagina uma releitura de Rap Fit nessa parada? Zé, não. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. Sempre meia da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo a rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com o estágio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 é futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Tá no ar, estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt. E amanhã, quarteirão por apenas R$8. Aproveite! Tá no ar, estádio 97 aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos. Boa tarde! Opa! Boa tarde! Boa tarde. Fantasia pronta, Alexandre? Eu vou. Do quê? Eu ainda não sei se eu vou de vagalume, né? Sim. Vagalume? É, cuidado. É, com pelado com a lanterna no. No Tchobinha? É. De pavão. Você vai. O mano vai de quê, mano? É. Não sei, botinha amarela. Vai fantasiar de homem, mano. Né? Poderia, né? Agora, imagina o Alexandre de pavão, abrindo a asa com o espanador. Ah, mas ele quer ir de lanterna, Maurício. De lanterna? É, tá vagalume? Louco pra alguém enfiar a pilha nele, velho. Ah. Imagina o Alexandre desse tamanho, laranja, ele vai parecer uma abóbora no Halloween, com a vela dentro. Nossa, foi deselegante agora. Mexericão. Oh, e aí, mano? E aí, Bento, de boa? Tudo? Cara, bem, que todo mundo tá tranquilo aí, mais um dia hoje, né, cara? Nossa. Parte agora, comentário, né, da sessão Cidade Alerta. Como é que tá aí o... Linha amarela hoje, amigão. Tá feia a coisa. É, de manhã parece que o bicho pegou ali, né, Bento? Você passa ali pra ir embora? Não passo. Só quando eu tenho que ir pro aeroporto, por exemplo, é o caminho que eu utilizo. Evite o aeroporto. É. Mas não, tem outro, os caras não conseguem nem. Se os caras querem fugir do rio, nem pode, né, velho? Mas o horário que eu passo ali, o vagabundo tá dormindo, então nem. Pô, mas tá, tá ficando uma imagem grotesca. Esse, todo dia, neguinho deitado ali nas no vias, asfalto, né? Pra fugir de tiroteio. Tá louco, tá feia a coisa, cara. Nossa, tá feia a coisa, pior infelizmente. Que a faixa de gás, eu tava vendo a reportagem, o policial falou pra mulher: meu, se esconde algum. Ela falou. Eu vou pra onde? Não tem pra onde ir. Se enfim, embaixo do carro. Cê é louco. Deus me livre. Você viu tá onde? Louco. Abandonaram os carros, cara. E os caras voltando na contramão. Difícil. Mas, ô, RG, só tem isso daqui também? É claro, programa de futebol, nosso foco é futebol. Mas quando, infelizmente, mas é bom comentar problemas um pouco, como né, esse, Maurício? Fazem parte do nosso cotidiano. Então, acho que é justo a gente comentar, né, RG? Claro. Mas falta boa vontade também por parte dos governantes, né? O que tem de gente que mama na teta do tráfico aqui não tá escrito. É. Então, é complicado. Então, inclusive, próprios policiais aí, que muitas vezes acobertam a entrada de armas aqui no Rio de Janeiro. Mas a observação... Então, tem muita gente mamando, né? A observação que você está fazendo é bem feita, né? E principalmente aí, porque depois de tudo que foi dito, depois de tudo que foi visto, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Todo mundo tem ligação com o tráfico, porra. Ô, RG, você pega os grandes morros aqui do Rio de Janeiro, você pega aí, vai a Rocinha, que é o maior deles, ou então você pega o Complexo do Alemão, você pega aí outras favelas aqui, outras comunidades aqui, é que o bicho tá pegando aqui na Cidade de Deus. Mas qualquer um deles, Motinha, tem um arsenal de guerra. Você pega aí, outro dia pegaram aí 30 fuzis. Cara, fuzis não é uma arma pequena pra você esconder em qualquer lugar. E quando os caras compram, eles não compram de um. Ah, quem nunca escondeu um fuzil? Precisa, né? Pois é. Então precisa ter muita... Tem o fuzil que derruba cara de helicóptero, pau. Né, mano? Tem as bazucas aqui, Motinha. Tem de tudo. Meu Mas, enfim, Deus. Pra entrar um armamento desse Vambora. Dentro de um morro, tá na cara que tem alguma coisa com alguém, né? Opa. Não é... Só, né? Não é por motoboy que chega um fuzil, né, RG? Aí é guerra civil, velho, daqui a pouco. É boa. Falar em guerra civil. Tá bom, tá ruim, mas tá bom. Vamos ao Corinthians. Coringão. A guerra do Corinthians é sábado, hein? Guerra civil. Quem tá lá? O Capitão América, o Thor. Capitão Marmita. É, é isso aí. Vamos lá. E aí, mano? É o Senhor Telhado e o Capitão Marmita, bem? O Marcão parece um pouco aquele homem rocha lá. Como é que é? A rocha a lá? Coisa. A rocha. Coisa. Parece, a parece. Coisa. É a coisa. É it, a coisa. Ô, seu Bento, não sei se tá nas suas manchetes Podia aí, mas... Podia pintar você de laranja no carnaval, você vai de a coisa. A coisa. Não sei se já tá nas suas manchetes aí, ô, seu Bento, mas o Corinthians... Tá devendo também pra equipe de segurança do clube lá. Então, pode engrossar a lista de devedores aí, tá, o seu bem? O Marcão, eu vou falar um negócio. Ele tem algum contato no Serasa, velho. Falar bobagem. O Marcão não, não é, que o sonho do meu irmão ou era ser corintiano, ou algum namorado corintiano largou ele. Mas vamos lá, bem. É uma informação atual, tá, mano? Só pra constar. Nossa, como se prepara o Marcão. O Marcão bem preparado mesmo. Respeito a informação do Marcão. O mano vai sair de acordo. Coisa mole também. Viu? Vamos lá, Bento. Vamos falar do Coringão aí, de coisas que interessam, isso, não de notícias aí extra-campo. Aí, tá devendo extra-campo. Você tá devendo o Kevin Costner ou o guarda-costas, você é louco? Eu trabalho na esfera... Não porra nenhuma. Eu trabalho na esfera esportiva. Eu deixo aqui o Marcão, os caras pra falar... Eu posso falar a verdade pra você? São Paulo, eu falo. Ô, mano, eu não aguento. Eu tenho um coração mole. Eu sou uma pessoa... espiritualizado, sou uma pessoa do bem. Do bem. Quase todo tempo. Não todo tempo, não. Mas sabe o que acontece, ô mano? Na ausência do Dodô, que tá de férias, a gente tem que irritar alguém. E aí a gente chegou aqui a reunião de pauta, que tem que ser você. Sim. Então fica na moral aí, que é só até o Dodô voltar, tá bom? Mas... A gente ama você. Não, tá suave, eu não fico irritado, mano. Não. É, mas vamos lá, olha. Falando tira de letra, eu né? Acho não é que igual o Domênico, que é meio... Acho que de tanto a galera falar, você falar, o pessoal falar aqui, eu acho que enfim o Casim deve ir pro banco. Eu acho que é uma tendência. O que Casim já era titular, hoje já não tem no tático, né? O Dutra jogou uma parte do treino. Ainda temos a possibilidade do Henrique na zaga ou o Sheik também fazer estreia no ataque. Né, e hoje foi só confirmado, né, o ceifador vestiu a camisa do ceifador. O ceifador. Chegou já fazendo aquele gesto de arrancar a cabeça, né? Meu Deus. Foi contratado. O Flamengo é criativa, né, cara? E o Corinthians também já... Correu uma lágrima do Maurício no Rio de Janeiro. Correu, cara. Azar o dele. É, eu também acho. O último acho. Centroavante que o Guerreiro, que o Corinthians aí acabou cedendo pro Flamengo, que o Flamengo acabou contratando do Corinthians, aí não deu certo. Não, e outra, né, mano? O Guerreiro vai voltar. Ele vai, aí ele vai ficar no banco. Ó, Felipe Bastos tá indo pro Sport. Tá indo pro Sport de Recife. Felipe Bastos não veio, né? É, falou que ele era um, falaram que ele era um contava umas boas piadas. Né? Ele era um querido no grupo. É, querido. É um cara que contava as piadas, trollava a galera. Pô, contrata o Ari Toledo, é, então. É. Eu sei, mas... E o Giovanni Augusto... É mais uma das façanhas do futebol, né? E o Giovanni Augusto também interessa ao Sport. Esse aqui já tentou várias vezes, né, se livrar dele. Eu gosto. Será que vai dessa vez? O Giovanni Augusto é aquele jogador, o meia dono de sauna, né? Qual que como é, assim? É que ganha dinheiro com o suor dos outros. Ah, não. É, ver o cara levantando a taça do título é doido mesmo, hein, mano? Não é? Falando do Coringão aí, Bento, Corinthians e Novo Horizontino aí, o jogo do final de semana, o Henrique, ele não vai pro jogo não, viu? O Carille até descartou, não. Falou que ele ainda não tem condições aí de estar atuando, vai preservar um pouco mais, pode ser que ele jogue a outra partida que é contra o Santo André. Então, diante do Novo Horizontino, ele não vai pro jogo não. O Sheik vai ser relacionado para esse jogo, pode ser que ele atue ali. Agora com relação aí a esses dois jogadores que o Corinthians aí, um já negociou, que foi o caso do Felipe Bastos, e o outro que o Sport também tem interesse, que é o Giovanni Augusto. Eu sinceramente não negociaria com o Sport não. O Corinthians, quando lá atrás demonstrou interesse no Richelli, o próprio Sport fez docinho para poder negociar com o Corinthians, pediu um caminhão, pediu um absurdo. Então times como o Sport, como a Ponte Preta, o Corinthians parece que adora ceder jogadores aí, mesmo que por empréstimo, pagando alguma parte do salário, para esses times aí que gostam de complicar. Eu acho que você poderia fortalecer adversários aí, cedendo jogadores emprestados, quando esses adversários aí tem como se fosse uma parceria. Ó, o cara tem um jogador ali que interessa o Corinthians vai lá e mostra interesse no cara, compra uma parte do passe do jogador, traz o jogador pro Corinthians e funciona dessa forma. Numa futura venda, o clube parceiro acaba ganhando um percentual. Não é o caso de Sport, tampouco da Ponte Preta. Então o Corinthians que vive emprestando jogadores aí, tanto para Sport como agora para... Já emprestou para Ponte Preta e agora para o Sport, eu não concordo com essa atitude não. Eu não emprestaria, eu deixaria escanteado lá. Principalmente o Giovanni Augusto, que quando foi relacionado já para ser envolvido em algumas situações envolvendo trocas de jogadores, ele fez docinho, falou que não ia, etc. Então fica correndo lá em volta do gramado. Eu não ponho para jogar não, e muito menos emprestaria. Mano, que é isso? Tô no coração, mano. Eu não entendi bem. O Sport fez docinho, por isso que é o time preferido do Bento lá no... É isso? Ah! Você gosta, Bento? Agora foi sagaz. Brigadeiro? Você gosta de docinho? Brisadeiro. Brisadeiro. E o Bento? Ô, mano, teve aqui um jardim que foi preso. Só pra falar com relação ainda aqui, você citou a escalação do Corinthians aí também, no domingo agora contra o Novo Horizontino. Cara, na boa, o Carille, ontem ele testou o time aí com o Casim novamente na opção de titular. Hoje parece que ele reviu o conceito aí no treinamento, ele colocou o Junior Dutra. Gosto muito do Carille, sempre dei moral pro cara. Mas na boa, Carille, eu acho que não tem mais o que inventar, irmão. O Casim já deu, cara. Já deu. Nossa. Não é questão de ser corneteiro, não é questão de querer meter o pau, mas na boa, o cara tá no Corinthians. E principalmente o Carille, eu entendo aí o pensamento dele de não querer perder jogadores, de querer ser aquele cara boa praça, falar, dei mais uma oportunidade, etc e tal. Mas mais uma oportunidade nessa altura do campeonato pro Casim é queimar o jogador. A torcida tá perdendo a paciência com ele já. O Júnior Dutra tá longe de ser qualquer Ibrahimovic, tá longe de ser um Agüero, tá longe de ser um Benzema. Inclusive o Benzema tá no banco lá do Real, podia jogar no Coringão. Mas o negócio é o seguinte, Casim, não dá mais pra você. E Carille, a vez é do Júnior Dutra. Vamos prestar atenção aí. Ô Maurício, diga, Regê. O Andrés vai contrariar você, hein? É. Ele disse que as portas estão, sim, abertas para o Guerreiro. Ixi, mano. Mas chupa, mano. Chupa, mano. Olha, você já vai queimar seu voto, mano. Não, mas, ô Vieira, eu respeito a opinião de todo mundo. E a minha opinião, ela não é unanimidade dentro da torcida do Corinthians. Tem hoje boa parte da deveria ser. Hoje é, você como o maior expoente do Corinthians em toda a mídia interplanetária. Sim, você é o cara. A sua hoje, vontade, a sua opinião deveria prevalecer sobre esses montes de cabeça oca. Tanto é que existe um complô e estão contrariando você na mídia. Os caras estão te derrubando lá, porque te dão a tua fonte garante, os caras vão lá e O ceifador já foi um. Não, mas peraí. O ceifador, RG, eu errei em partes. Não, porque você o negócio errou, é o seguinte. Não. Você se equivocou, mano. Você não erra. Não, mas eu disse o seguinte, eu falei. em caso de vitória do Andrés aí para a presidência do Corinthians, já existe um pré-acordo com o Henrique Dourado. E de fato havia. Só que o negócio é o seguinte, RG, qual que é a garantia que nós temos que o Andrés será o candidato mesmo eleito no final de semana? E se numa dessas o Henrique Dourado não acerta com ninguém e o Andrés também não vira presidente do Corinthians? Aí a casa... É uma situação complexa pro cara, aí entendeu? A casa cai, né, velho? É aquela parada, RG, você tá vendendo um carro, chega um interessado lá na tua porta lá e fala, RG, pô, gostei do teu carro, vamos fazer negócio? Você fala, vamos. Aí você fala, como é que você quer pagar? Fala, o negócio é o seguinte, tá pra sair aí dia 15, dia 20, um dinheiro da herança que eu vou receber da minha tia, distante, não sei o quê. Dia 15 eu volto aqui. Aí chega um outro cara, RG, na tua porta, tocando a campanha, falando, eu pago o que você quer. Você vai esperar lá pra negociar com o cara que talvez volte na tua porta no dia 15, dia 20, ou naquele cara que já tá com o cheque assinado na tua porta ali, entregando na tua mão? Não foi essa a Então, não foi essa a condição que fez com que o Guerreiro saísse do Corinthians? Mais ou menos isso? Interrogação. Não, RG, não, porque quando o Guerreiro tava negociando com o Corinthians, vocês se recordam disso? Não é que ele saiu da noite pro dia. Houve um desgaste, inclusive, aí na negociação do Guerreiro com o Corinthians. Não. O Guerreiro tava pedindo um valor naquela oportunidade que o Corinthians ele não queria pagar ou não tinha para pagar. Não, eu sei, mano. Eu só tô ressaltando isso porque essa foi a argumentação e a defesa do Andrés com relação ao Guerreiro, entendeu? Ele falou, ó, não teve problema nenhum, não teve desgaste nenhum, apenas o Guerreiro foi para um lugar que ia pagar mais para ele. Sim. Eu vou falar a coisa aqui de coração. Ô, mano... Eu não sou a Ana Maria Braga, mas sou mais você. O que você fala pra mim é lei aqui, tá bom? Boa. Muito obrigado pela associação, inclusive, com a Ana Maria Braga. A gente podia trazer a Ana Maria Braga no programa. É, né? É amiga do Zé. O Zé é Nutricerto. E o Louro José junto. Tem fotinho. Zé Nutricerto Interesse. Tem fotinho. É? Não é nada. Tem inclusive fotinho. O Zé queria ser o Louro José dela. É. Vamos ao José. Ali é o Grisalho José, né? Não é Louro José. Grisalho José. É o Grisalho José. O Balaiagem José. O nome Bento, em homenagem ao Zé? É. Olha que doido. Mas é Grisalho José, uma homenagem. Né? Mas só pra fechar esse assunto do Guerreiro aí, a minha opinião aí é muito clara. Eu sou contrário à volta dele. Sempre fui e sempre serei. Sou grato pelos gols que ele fez lá no Mundial, mas foi bem remunerado pra isso. Não fez nenhum favor também. Mas divide muito a torcida do Corinthians. Pra não dizer que é meio a meio, ô Bento, a divisão aí, é muito próximo disso. Ô, louco. É quase empate técnico, entre volta e não volta. Vocês com o ídolo de vocês, eu vou te contar, viu, velho? Mas o ídolo, mano, Motinha, ele não quis ser profissional. Anti-ídolos. É uma opção profissional também não poder voltar. Eles tratam bem, velho. Que não, faltou as opções, né? O Gilberto se colocou no Corinthians, não veio. Louco. O Gilberto foi pra... Turquia. Que é um time que não paga ninguém, mano. Conseguiu. Mas o Gilberto, Bento, ele não iria jogar no Corinthians, não. Porque se numa dessa o Andrés ganha a eleição, esse cara ia ser sabotado lá dentro. Aí o Dourado foi. Então as opções acabaram no Brasil. Não tem, cara. É o Guerreiro que pode vir mesmo. Não tem outro. Qual que seria o seu Trelles, plano C? O Trelles, eles tentaram, não conseguiram. Então, perderam pro São Paulo. Qual o plano C? Tomou um chapéu aí do Trelles. Eu queria perguntar pro nosso ouvinte se ele prefere hoje. Tô falando de hoje, porque hoje. Futebol é momento. Se ele prefere hashtag Guerreiro ou hashtag Mano, que é um representante fiel aí da torcida corintiana, porque boa essa, hein? Ele nunca largou o Timão, o Mano. Nunca, o Guerreiro virou largou. Nutella, virou um pouco, é verdade. Eu não, rapaz. Saiu de São Paulo pra ir morar na Barra. Mas a torcida, virou Nutella a torcida toda. Guerreiro, quase, né? nessa não é enquete, mais Corinthians do povão. Nessa enquete, o Guerreiro não paga pra ser, velho. Então, eu também acho. Guerreiro versus Guerreiro X, Mano? Não paga pro Guerreiro, não, hein? Não paga pra ser futebol, não tem orgulho, gente. O Mano... Sabe, eu não tô querendo ser saudosista, eu não tô querendo ser romântico, nem nada do tipo. Mas eu acho que o futebol ele precisa ter um pouco mais de orgulho, cara. Você falou que por mais que o Guerreiro hoje poderia suprir a ausência de um centroavante top ali, o Guerreiro tem qualidade pra isso, mas diante de tudo que aconteceu, cara, eu não sou a favor de esquecer das coisas, não. Não sou, não, cara. É isso aí. Nada como ser vingativo. Boa. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Coração peludo. Oferecimento do Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Continuando com as manchetes, seu Bento. Vamos ao Parmeira. Vocês. Não, nós. Vocês. Nós cinco aqui. Nós cinco? Pô, ontem era três, aumentou pra cinco hoje. É isso aí, vamos a nós cinco aqui. Isso é progressão geométrica agora? Eu olho em cada um, eu vejo qual o verdadeiro coração aqui. Sim, bom, há pessoas de verde no estúdio. Então, dois. Eu tô falando. Por isso que eu tô dizendo. RG chefe de verde. Entendeu? Mas vamos lá, Sombra. Vamos lá, o Palmeira. Eu gosto de todas as cores. O Palmeira tá preparando o espeto aqui no final de semana. Sabe, só olhando aqui, ó, espetando Gabigol. Espetando o Vitor Ferraz. Como que você tá dizendo que o Palmeiras tá só preparando o espeto pra enfiar o time do Santos? Isso. Vai ser peixe assado. Peixe na brasa. Peixe na brasa. Na brasa é melhor. É o famoso pintado na brasa. Quer dizer que você escancarou geral, né? Não, escancarei. Caramba, eu sou hoje, gente. É o que eu tô vendo. Vamos ver, então. Vamos dar uma pintada na segunda aqui. O senhor não fica querendo palpitar no programa, só mandou uma mensagem há 10 minutos atrás pra mim. O que ele fez, o chefe? Ah, mas ele tem o meu aval. Tem uma válvula? Mas o jeito que ele falou. Não. O que ele falou? O que eu falei? Fala. Ah, é. Segura as manchetes do Santos até eu chegar aí. Caramba! Nossa, você foi desumilde. É um caluniador mentiroso que eu pedi por favor. Verdade. Eu pedi por favor. Pediu por favor? Pediu sim, por isso que eu segurei. Então tá bem. É nóis, mano. Boa. Mas vamos lá, o Palmeira preparando o time aqui. Eu acho que a novidade deve ser o Vitor Luiz na lateral esquerda no lugar do Michel Bastos. Foi bem no último jogo. Sim. Gustavo Scarpa deve ficar no banco, né? E vamos seu ver. Seu Bento tá super revanchista, hein? Tá. Ele tá com sangue nos olhos. O Alê, no começo do ano, falou assim, olha, as duas primeiras partidas do Dudu não foram boas. Só falou isso, normal, uma observação normal. Aí, no primeiro jogo que foi bem, o seu Bento jogou assim, é, né, Alê? Porque fala agora que o Dudu jogou bem. O Dudu, ele falou que não só nos dois primeiros jogos, mas no final do ano passado tinha ganho de produção, concorda? Sim. Então, não, mas tá certo, Alê. Ele tá jogando bem agora, né? Tá certo, mas não gostou. No último jogo, eu achei que ele jogou muito bem. Jogou muito bem. Quando ele joga mal, eu vou falar que ele jogou mal. São duas vinganças, né? Uma com o Alê com relação ao Dudu e uma com o Santos com relação à vitória. História do Santos o ano passado em cima do Palmeiras. Não desceu. O Palmeiras também era favorito. Também tem uma espinha atravessada ali. Tem uma espinha de peixe ali atravessada. Não era. Era o cacete. Não era, não. RG saiu rasgando a espinha. Ano passado já era o time a ser batido. Era o 3. Mas você expeliu a espinha do peixe? Você conseguiu, seu Bento? Saiu rasgando a espinha de peixe do ano passado? Ano passado não tinha nada de favorito. A gente tava num processo de montar o time. Três times. Chegou guerra em Borja, acabou o campeonato. Mas pode marcar aí, ó. O Sereto que falou. Amanhã eu espero o senhor aqui pra fazer a aposta. Você com essas desculpinhas aí, esses fanfarronices suas aí, vai virar Mano Bento, hein? Eu me inspiro no meu brother, mano. Mas é isso aí, bem. Tá tranquilo. O William deve jogar, o Borja vai ganhar mais uma. Pera, e qual a contratação do dia? Não, chega, pra quê? Ah, não tem mais? Pra quê? Acabou, fechou o mercado internacional já. A gente tentou até o último instante o Ibra, mas parece que não teve jeito. Ai, meu Deus do céu. Olha, depois, ó, deixa eu falar. São Paulo lá meteu aquele título de soberano, etc e tal, depois de ganhar 3 brasileiros, Libertadores do Mundial. E não fez bem. Deu uma zica agora, do caramba. Se colocar assim, às vezes você não legenda, né? Você não coloca, sou o soberano, mas se você age como tal, dá na mesma. As atitudes não, mas que ninguém mandam. Tá tendo. Dá na mesma. Ah, tá não, assim não, aqui? Não, imagina. Mas peraí. É Real quem, Madrid agora onde? Eu vou falar aqui, ó. Real Madrid não, agora América mudou. Aquele negócio do Real Madrid agora das Américas. Agora é PSG, já não tem Mundial. Eu vou dar só a minha opinião aqui, que eu não sou palmeirense nada. Mas eu acredito que a final do Mundial esse ano vai ser Palmeiras e Manchester City. Mas depende se o Manchester vai ganhar Champions mesmo, né? Não, é minha ideia, velho. Não, a parte boa. Ah, aleluia! Ah, ganhei? Puta, tentei, cara. Porra. 14 anos tentando isso ganhar é esse momento. E a parte boa do Mundial desse, né, de Palmeiras e Manchester City, é que vai ter o primeiro campeão do mundo, de um lado ou de outro. Exato, né? Boa, Vieira, isso aí mesmo. Ah, eu vou ter que... Porque eu sou imparcial então mesmo. Então o porco vai ficar na saudade mais um ano, hein? Eu sou imparcial, não tem jeito, analista, profissionalista. Profissional. Maravilhoso. E eu vou ter que discordar do meu amigo / irmão. / semi-DJ, o Bento. Semi-DJ. Porque aí é você, no seu caso, não é nem ter o rei na barriga, eu acho que seria um animal, um rinoceronte, um hipopótamo na própria no praça. Momento, um pinguim, mas que pelo um jeito. Pinguim do... obeso. É um pinguim obeso ou parece um urso panda. É não... Com essa barriga aí parece um urso panda. Eu não posso concordar com vocês. Parece o sucuri quando traço você me perdoe te desmentir publicamente. Eu acho que vai ser Paris Saint-Germain e Palmeiras. Ah, olha aí. É isso aí, então, do Palmeiras, a gente tá navega em mar calmo, né? Aquela coisa, velocidade de cruzeiro, e tamo indo aí, ó. Ah! Isso aí, tamo é indo. Isso, hein? Isso aí, amanhã nós conversa. Velocidade de cruzeiro. Vai pensando, viu? Ai, ai. Estádio 97 da Energia 97 tem recado importante pra você. Chegou a grande hora. Você que deseja um carro, que tem família ou gosta de espaço, ouça com atenção o que eu vou dizer aqui. Isso vale pra você, viu, Cláudio Mota? Ah, não, você não tem família grande. Deixa eu ver quem tem família. Ah, e o mano tem família grande. Acho que tem. Bora, imagina, então. Quando precisa de carro grande pra levar toda a família pra Lindóia, família, não é mesmo? Família Borges. É, isso aí. Isso vale pra você, viu, ô Mona, mano? Você já experimentou o Mini Countryman? É, então. O Mini Countryman é o SUV da Mini. Ele é muito prático, é ágil e ótimo pro dia a dia. Encara qualquer parada. Anota aí, Marcão. Tem bancos de couro, os assentos dianteiros têm ajuste elétrico e memória. Boa! É, além disso, são 4,30 metros de comprimento. Esse entre-eixos dele é uma maravilha. Porta-malas de 450 litros, assentos traseiros e tem mais. Rebatimento individual. Tem tudo que um SUV precisa. E se não bastasse tudo isso, tem vários itens de segurança que vêm de série, como os faróis full LED direcionais e 6 airbags. E o melhor, é super fácil ter um. Esse mês mesmo, o Mini Countryman tá com taxa zero em 36 vezes, mais IPVA 2018 grátis. Ou você ainda pode optar pelo bônus de avaliação do seu seminovo, qualquer seminovo. O Mini Countryman, que custa a partir de R$ 148.990, é uma combinação perfeita de praticidade com estilo de condução esportiva Mini. Por que não ter um carro totalmente diferente do comum na sua garagem? Pense bem, você pode ir na Caltabiano Pinheiros ou na Autostar República do Líbano. O atendimento é ótimo, é nota 10, vão te receber que nem um rei. Também pode acessar caltabiano.com.br ou autostar.com.br. Você vai ver que um Mini é pra você, tá bom? Cinto de segurança salva vidas. Estádio 97, continuando com as manchetes, ah, seu Bento. Agora é o peixe. Eu acho que eu vou comprar esse Mini aí pra nós. Let's go. Ah, é legal. Esse Countryman pra levar toda a turma do estádio. Tá na hora, viu, Alexandre? Não, na verdade... Calma, só da hora de você ter um carro, né? Na hora, hein, Alexandre? Tá segurado aí. Eu vou comprar só pra levar os filhos da Tereza. É. Porque ela é o MC Catra de saia. Impressionante. Sai filho, cada hora aparece um lá. A tua mulher é o MC Catra de saia. Pô, tem mais filho que aparece lá do que o programa do Ratinho. Cada hora aparece um lá com o DNA, caramba. Quem manda ela ser casada com o famoso? É assim mesmo, velho. Não, você assume, será que é isso? Você assume? Ah, natural. Ah, lá já virou... assume, né? É, alojamento agora lá, o apartamento. Só tem 2 quartos, mas tem colchão pra caramba espalhado lá. Alojamento. Eu imagino a escola, tudo isso, ali. Ó, tá difícil, hein? A contratação do Zé Laranhã. Eu vi como se já tivesse tudo fechado. Não. Fechou ontem. Você tá tentando convencendo o Tigres, mas os caras são bravos. Ah, entendeu? Peraí, o que você achou desse rugido ali? Esse tigre é de bengala mole, hein? Vou fazer de novo, hein? Tá lá na jaula. Tigre do seu Bento. Tá na jaula, aí o cara chega perto da jaula. Chegou na jaula. É que o Tigres é um time difícil, os caras são meio bravos. Ai, nossa, meu Deus do céu. A tigresa no máximo. O pior não é isso, pior é que quando o seu Bento der essa rugida... Ô, mano, quando o seu Bento der essa rugida, o Mota tá úmido agora aqui. Ô, mano. Cantei agora. Ô, mano. Oi. Você lembra do Clube das Panteras lá na Vila Maria, na Guilherme Cote? Sim. Nem aquilo é tão ruim quanto esse rugido do São Bento, velho. Pois ó. É, parecia o Jeca Gay agora. É, tigresa. É aquele tigre de circo velho, sabe? O domador dá uma cacimbada nele, ele fala... Vai ver as garras do bicho, coitado, tudo paradinho. Do mole. Só tem um canino só, né, o bicho? Tigre brisado esse. Mas o... O Gabigol deve começar no banco. Sim. Segundo você, vai pro espeto do Palmeiras, é isso? É, ele é o primeiro. É aquele que fica mais grelhado, sabe? É o que puxa o bonde quando você tá passando no rodízio. É. Quem é mais como? mal passado, fatiado. Um pouco. Primeiro vai ser o Gabigol que vai descer assim. Nossa. Ele vai ser ele na feira, tá gravando, né, o portão no rolê de tá gravando. Então é o seguinte, ô chefe, como que vai ser a aposta? Vai apostar amanhã. Não, amanhã não, ele não vai estar aí amanhã. Não, não posso vir amanhã. Vai estar sim, acho que vai estar. Não, não pode, fala, aposta agora. Não, a gente tem que pensar. Não, mas, velho, o chefe quer apostar? Falou que quer, ele falou que não meta. Com esse daqui? Qual é a aposta? Tá com medinha, tá? Não, não, nenhuma medinha. Então qual é a aposta? Ué, o Bento que vai definir. Então beleza, então, fala, a aposta é o seguinte, então, segunda-feira quem faz aniversário? É a nossa dupla aqui, a... Tevez, Cristiano Ronaldo. A Bi Branca aqui do estádio. Veja bem essa ideia, você vai trazer um bolo ou eu, tá? Certo? Quem perder... O símbolo do time que ganhou. Não, aí você tá... Peraí, mas a gente faz assim, a gente traz um bolo, tá. A gente dá um pedaço pra cada integrante, vai sobrar uma boa parte. Quem perder, toma na cara. Ah, boa! Ai, boa! Ai, boa! Bolada na cara! É isso aí. Fechado. Fechado? Precisa ser bolo muito grande. Eu acho que não. Sobrar. Não, a gente faz aqui fora. Não, ó, o, se o chefe perder, seu Bento, você traz um bolo de tijolo pra ele. Não, eu acho que é um desperdício, eu não vou... Vocês trazem aquela tortinha de mousse, aquele... Como é que chama? Aquele bagulho, chantilly. Chantilly. A gente come o bolo. O que não sobrar, a gente... O pacotinho de chantilly. E aí dá com chantilly na cara do idiota. Traz um pacote. Mas você tá apontando pra mim porque você acha que o Palmeiras vai ganhar assim já, tá? A chance é grande, mas ué. Tá, então vai acontecer. Mas, aí, se empatar, vai no Alê. Alê, tem os 25%, Alê. Teu 25% verde. Tem nada a ver com isso? Tá confiante? Cada um assume sua aposta. O meu 25% Palmeiras tá um pouco otimista, na verdade. E o 25%? Tá todo cagado. Ó, a esperança que o Rodrigo saia... Aliás, numa enquete feita aí pelo site do Globo Esporte, Gabigol e Rodrigo tem que ser titular e Vitor Ferraz banco. Sim, Vitor Ferraz é maioria. Eu quero que vocês queimem mesmo o Vitor Ferraz. É, porque ele já vai embora, já tem motivo pra sair, entendeu? Tem, mas... Torcida pega no meu pé. E só... Nenhum gênio, mas... Do Zelarayan, ainda existe uma pequena chance que o empresário dele... Foi informado agora pelo nosso amigo Ademir Quintino. Que tá ouvindo nós agora. Sim. É o Quintino. Mandou mensagem. Quintino, parceiro. Quintino, ele, ele só ouve hoje porque é quinta-feira, então é dos dedos Quintinos. Ontem que eu vi a gente é o Ademir Ale, né? Quartino. Ai, meu Deus. Ô, Ale, quem que o Ademir Quintino parece? Toninho do Diabo. Ele... O Ademir Quintino só pode participar do Estádio 97 se ele vier com uma capa vermelha no próximo... Boa! E ele falou que o empresário tá viajando pro Brasil pra conversar com o Gustavo. Tá. Então ainda existe empresário uma pequena chance. O empresário do Zelarayan. Zelarayan. Qual é o valor que os tigreses pedem? O Santos ofereceu 500 mil pelo empréstimo. 500 mil. Hã? O Santos ofereceu 500 mil. 500 mil reais? Isso. Só pelo que, empréstimo? Só que o Tigres quer... de brincadeira. Só que o Tigres quer vender. Vender definitivo. Não quer emprestar. Então essa negociação. Só que o empresário e o Zelarayan querem vir pro Santos. Então isso facilita. Mas o Santos tem que facilitar, né? Tem que dar, né? O Santos tá querendo economizar demais, né? Alguma outra ele tem que gastar, Tá querendo economizar ou não tá querendo gastar? Tá quebrado. Pô, mas não é, faz parte, vai custar uma notinha pro Santos. Pensa bem, ó. É diferente. Segundo eu ouvi dizer que São Paulo tinha oferecido 2 milhões de reais pelo Vitor Ferraz. Então, vocês já iam ter mais dinheiro pra mandar pro Tigre. O Santos vai receber 3 milhões e meio do Emerson Palmieri. Tem que ver. Vai demorar um pouquinho pra. Negocia, mas faz uma vendinha casada com o Tigre. Esse dinheiro aí, quando entra em caixa de clube, já o banco já é pra pega. Cobrir o limite. Juros, já tá paga tudo estourado. Paga a telha. Tem que torcer pro Neymar ser vendido de novo. Também. Né? Isso é que vai dar uma grande. Cada 6 legal. Meses o Neymar podia ser vendido. É, e no treino. Não, mas uma hora acaba. No treino que o Santos fez essa semana com a Água Santa lá, o Vitor Bueno voltou, tá treinando. Mas não deve ir pro jogo ainda, não, né? Não. Segurar mais um pouco. Não, o Vitor Bueno, não acredito que não. O Léo Cittadini também voltou a treinar, quer dizer, tá voltando. E o Lucas Veríssimo aí. Também não joga o clássico. Também não. Quem não joga? Lucas Veríssimo não joga, tá em transição aí de físico pro campo, ainda não vai. O Bruno, vai pro Bruno jogo. Henrique também não. Bruno Henrique também não vai. Não joga Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique não treinou. Bruno Henrique nem vai treinou. Ser o Tostão da Vila, né? Vai virar o Tostão da Mas Vila. Ele não treinou por causa do olho, é isso? Ainda tá. É, pode sofrer impacto. Os médicos recomendam que ele parece, presente, parece que ele tá com dois olhos cegos, né? Dois olhos, né? Dois olhos. Normal, só tem um, não chegou a ser um descolamento, mas dizem que foi sério. A pancada foi séria. E foi um rebote, né? Ele chutou, a bola bateu e o cara voltou. É, azar, né? Você viu? Acendeu bola extra, mesmo, né? Ele mesmo bateu, a bola voltou. Caramba, frescura. Quem nunca levou uma bolada na cara? E no queixo? Às vezes não é nem pela força, às vezes é uma... pegou de jeito. É, da onde pegou, exatamente. É, encaixou, né? É. Só às vezes acontece com pessoas que batem o automóvel, tomam um tranco. É. Não bate, às vezes nem bate a vista, mas por causa do tranco, disso, cara. Nem precisa. É chato, né? Não, chatíssimo. Chato. E é o nosso melhor jogador, né? Queira ou não. Eu pensei que você estava pensando na pessoa, não no. Nossa! O cheiro humano. Isso, isso que você tem o aval dele, mas primeiro, se eu tivesse. Primeiro lugar é a pessoa, né? Depois o esportista. Mas nós estamos falando do jogo, por isso que eu falei. Ah, não. Mas o melhor jogador. Você já levou bola no olho? Não. Não? Não, eu sou bem cuidado. Já, você acha, Marcão, que já? Chefe? É. Ah, dançando daquele jeito, acho que não foi só no olho não, viu? Vocês estão brincadeira comigo, né? Pelo amor de Deus. Ai. Estádio 97, também no oferecimento clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira, dia de Cheddar McMelt. E amanhã, quarteirão, por apenas R$8. Aproveite! Continuando com as manchetes do estádio. Olá, agora é o tricolor. Caramba, hein? Xixi, rapaz. Xixi. Passou, jogamos pro gasto, rapaz. Olha, enfim, classificado, hein? Jogamos pro gasto, ó, seu Bento. O jogo aí vocês vão comentar, né? O que aconteceu, mas a notícia de hoje é que o Nenê e o Trellis estão treinando finalizações, estão apenas aguardando a documentação. Né, os dois estão, assim que chegar o bid aí, o Nenê já estava jogando, o Trellis também, podem fazer a estreia. A estreia, logo. Sim, mas o jogo ontem, 1-0, mais uma vez, gol do Brenner. Não, fora, fora o gol do Brenner, a gente tem que elogiar a bela jogada de Messi Guilherme, ou não é, Ale Oliveira? Não, eu queria ouvir. Metade do gol foi do Messi Guilherme. Eu queria ouvir a opinião de algumas pessoas do Estádio 97 sobre aquela comparação Romero e Marcos Guilherme, que parece absurda, né? Nesse momento, mas que pra gente sempre foi, correto ou não? Muito obrigado. Nossa, que pedrada que você deu no Sombra agora, Ale. Tá, mas eu continuo achando que o Marcos Guilherme... O Guilherme só fez aquilo no jogo. Tudo bem que foi o gol da vitória. Sim. Só fez aquilo no jogo. Não, mas já fez mais do que o Romero na vida. Vocês estão se baseando num jogo contra o Madureira. Me desculpa, Alexandre Oliveira. Esperava muito mais da sua pessoa. Meteu... Ô, mano, não sei se você lembra. Não sei se você lembra no ano passado, São Paulo e Santos no Pacaembu, o gol que o Marcos Guilherme fez no Vanderlei. Você lembra ou não? Vanderlei! Então, na minha opinião, o Marcos Guilherme ele funciona muito bem quando no contra-ataque. Sim. Quando ele tem espaço pra jogar a bola pra frente e correr. Sim. Quando ele pega a pessoa no mano a mano, numa retranca, não sai nada. Contra o Mirassol, achei que ele jogou bem também. Eu achei que ele veio jogando bem. Ele dá um R3 aqui pra esquerda e vai. Agora, só às vezes ele se perde, né? Só um parênteses aqui antes da gente falar no jogo, Mota. Eu quero saber a sua opinião aí do mano. Se vocês mantêm ainda o que vocês falaram do Anderson Martins. Porque pra mim, quando ele veio, eu falei que era um zagueiro nota 5.5. Ontem no primeiro tempo... Numa bola mal recuada pelo Edmar, cara, que a origem do lance foi o erro do Edmar. Nossa, mas ele saiu mano a mano. O Souza lá, o caixa d'água, saiu mano a mano com o Anderson Martins. Ele não conseguiu dar o bote no Souza, cara. No segundo tempo, no lance mais claro do jogo pro Madureira poder empatar o jogo, ele simplesmente deu condição pra um jogador lá e o Madureira, sorte que o jogador era ruim, bateu por cima do gol do Sidão. É, eu não posso usar dois pesos e duas medidas, porque eu critico aqui a falta de ritmo de jogo do São Paulo e, consequentemente... Pois é, tô esperando a sua coerência. Você não deveria nem ter feito essa pergunta, idiota, então. Calma que eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Eu não posso ser aqui incoerente e criticar aqui a falta de ritmo de jogo da equipe do São Paulo como um todo e deixar o Anderson Martins fora dessa. Mas aí é que tá. A falta de ritmo de jogo é até a página 2. Erro de posicionamento não tem nada a ver com falta de ritmo de jogo. Como não tem? Claro que não, mano. Mano, você mas ele tá entrosado ainda com o Rodrigo. Entrosado, o Motinho, calma, é o seguinte, não tá, o esquema ainda não tá pronto pra ele. O cara tá chegando agora, você já tá criticando o cara. Não, calma. O Jusilei, ele falhou contra o Corinthians, você não falou nada. Falei. O Edmar, ele vem falhando a todos os jogos, falei, você não falou nada. Três jogos, Marcão. Deixa eu te falar, Motinho. Calma, mano. Motinho, eu entendi a estratégia dele. Tá querendo tirar o foco. Você pode deixar eu falar, mano? Depois você fala? Eu tô tentando te poupar da vergonha que você tá passando. Tá bom, então dá uma segurada. Deixa eu passar minha vergonha, depois você fala. Com relação ao gol que o São Paulo tomou do Corinthians, o Anderson Martins, ele é zagueiro. Como é que um zagueiro fica plantado dentro da área, esperando o melhor cabeceador do Corinthians cabecear sozinho e ele apenas olhando? Eu entenderia se, de repente, o Diego Souza falhou num lance de bola parada, porque o Diego Souza é atacante, de repente não tem tanto caguete de marcação quanto um zagueiro que deveria ter. Cacoete. Não sabe nem falar. Eu. Enfim. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, o senhor Mano, quando o São Paulo contratou o Anderson Martins, falou que é questão de tempo dele tomar o lugar do Rodrigo Caio. Não que eu acho que o Rodrigo Caio esteja jogando lá um grande futebol, Mas nesses três jogos que o Anderson Martins fez no ano aí, pra mim ele não é mais zagueiro que Bruno Alves, não é mais zagueiro que Aderlan e não é mais zagueiro que Marcão. Dos que estão terminou, lá. Terminou, Motinha, deixa eu responder rapidinho, Motinha. Vai, mas eu pediria pra você ficar do lado pra poder tirar ele do chão daqui a pouco. Ai, nossa, mãe, vamos lá. Deitada predatória. Primeiro, chefe, vamos lá. Eu acho que a pergunta ela já vai pelo ralo, é uma pergunta assim, o mínimo de critério. Nossa. A partir do momento que o cidadão fala o seguinte, vamos lá, por partes. Eu queria fracionar em três partes o meu argumento. Primeiro, fica à vontade, querido. Eu não vou criticar o Anderson Martins, porque eu critico o time inteiro do São Paulo pela falta de ritmo de jogo. Ponto. Já está respondido a questão. O próprio cidadão tenta fazer uma pergunta que ele mesmo se coloca numa sinuca de bico. Nossa, a partir do momento que ele critica o time inteiro pela falta de entrosamento e falta de ritmo de jogo, o Anderson Martins está enquadrado nesse sistema. Segundo, o Jusilei falhou em alguns jogos, assim como o próprio querido Edmar, o lateral esquerdo, e o cidadão não falou nada. Terceiro, o principal responsável que deveria ser criticado, inclusive por esse sujeito aí, chamado meu irmão, Marcão, deveria ser o próprio treinador de São Paulo, que vive lambendo a virilha, tá certo? Vive lambendo a virilha, chamado Dorival Júnior, porque, primeiro, o São Paulo, ele jogou uma partidinha mequetrefe, ridícula, por mais que ele tenha dito, inclusive na entrevista coletiva, que o São Paulo jogou bem, ele tá brincando com a inteligência, inclusive, de pessoas que acham que entendem futebol, como é o caso do senhor. Vamos lá, Edmar. É um cara que é ridículo, ele é patético, ele é fraco. Ruim. E ele não tira o jogador Ruim. Do time. O Reinaldo, que era o lateral, que era pra estar jogando na lateral esquerda, não joga. Isso por um capricho do Dorival, que inclusive disse depois na coletiva que ele não vai ficar tirando o jogador porque a torcida tá pedindo. Que ele acredita no jogador e é jogando que o cara readquire uma boa forma. Mas aí não queimar o cara moral. Também, né, mano? Vírgula, você trabalha com futebol, você devia saber disso aí, né? Segundo, o cara é ruim, tem que estar no banco, bacana. E o Carlinhos, o que você me fala? O treinador tem que estar no banco. Você não ouviu criticando o Carilli? Ouvi. Da crítica do Carilli. Mas é a mesma coerência que um e outro tema. E a terceira coisa, eu ouvi em inúmeras oportunidades o senhor, tá certo? Nossa. Sentado com essa sua bunda gorda aí na recepção da rádio, criticando o Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni, depois de uma partida ridícula que São Paulo tinha feito, vinha com números pra tentar expor o que ninguém viu. Todo mundo viu que o São Paulo não jogou porra nenhuma, chega o Rogério. Concordo. Mas o scout mostra isso. O Dorival Júnior tem feito isso todos os jogos, inclusive na partida de ontem. Nossa. Então o senhor pega a sua coerência, que é ridícula e tosca, e guarde no seu bolso. Ô Motinha, só pra finalizar, um parênteses aqui, já que ele meteu o bedelho e falou do Corinthians aí na manchete do Corinthians, quando não era nem pra ter dito, o senhor, antes de ler manchete, porque o senhor gosta de parar na frente de banca de jornal pra ler o cabeçalho da notícia e não ler o corpo da matéria. Muita revista dupla também. Com atrasos de salários, seguranças do Corinthians levam a empresa à justiça. Se você tivesse o capricho de ler a primeira linha do parágrafo, você entenderia o seguinte: os profissionais de uma empresa terceirizada que trabalham na segurança do Corinthians reclamam de atrasos de salários, vale transportes e alimentação, além de recolhimento de FGTS. Só aqui já dá pra você citar o termo terceirizada. A partir do momento que é terceirizada, os funcionários não são do Corinthians. A próxima vez que você tentar meter o pau no Corinthians por algum motivo, se deu capricho pelo menos de ler um parágrafo da notícia. Nossa. Ajuda aí, pessoal. Vamos ajudar que ele é grande. Só um parente aí que eu tô longe, senão eu poderia reconhecer. Vamos ler aqui a reportagem do UOL, a parte que o meu irmão esqueceu de ler, então. Só um minutinho. O Marcão, você tá passando essa vergonha no crédito ou no débito? Não, vamos lá. Primeiro lugar, antes de falar do Curica aí, vamos. Ele não deixou eu terminar falar do jogo. Obviamente que o São Paulo não jogou bem. Mas você pediu a opinião da gente? Não, claro. Mas era pra falar com relação ao Anderson Martins, mas ele, pra querer justificar o argumento raso dele, começou a falar do jogo. Calma. É óbvio que o São Paulo não fez uma boa partida. Isso daí o Dorival tá querendo tapar o sol com a peneira. Isso aí é óbvio. Calma. Eu tava criticando nossa, a atuação individual do Anderson Martins. Com relação a manchete que lá falando. Nossa, gaguejou. Eu tô procurando a manchete do Curica aqui, peraí. Pera, ó. Deixa eu só dar um recado aqui sobre o São Paulo e tal. Daqui a pouco o Marcão acha a matéria e a notícia aí sobre o atraso do segurança. Etc, tá? Boa. E daqui a pouco a gente continua. Manda ele pro corner vermelho sobrar. Pra ele sentar no banquinho lá. Pra ele respirar um pouco. Eu quero saber se você mantém a sua opinião sobre o Anderson Martins, zagueiro nota 5 aí. Mantém. Marcão, só mantém, pra responder então, pra você. Bom, lá, três jogos. Peraí. Agora, sobre o São Paulo ontem, não sei se. O Alê, você assistiu o jogo? Assisti, infelizmente, atrasou o Big Brother Brasil. Na verdade... Você não gostou porque atrasou não, o BBB, eu, é isso? Eu não assisti o jogo, eu fiquei esperando começar o Big Brother. Aliás, olha, eu não sei o que foi pior ontem, o jogo do São Paulo ou o Big Brother. Mas vou te falar uma coisa. A Chape perder pra mim foi... Deixa eu te perguntar assim, te deu sono? Eu falei assim, daria sono se não tivesse me dado nervoso. Eu vi que você escreveu isso aí, caramba. Se não tivesse nervoso. Ruim. Olha, vou te falar... Não precisa dizer que foi um jogo horroroso, que o São Paulo não apresenta nada. O São Paulo não apresenta nada, né? Ele é nada. Até acho que os jogadores sabem a função em campo. É o Brenner pela esquerda, o Marcos Guilherme pela direita, o Shailon no meio. Mas não consegue acertar três passes de sequência em progressão, não tem triangulação, não tem nada. Mas eu vou atender a minha consciência e vou me calar. Porque é aquela coisa, né? Vou tentar ser o mais consciente possível, no sentido de ver que é apenas o terceiro ou quarto jogo com esses atletas, tentar entender que é muito no começo, tentar entender que realmente, de fato, não é um time maravilhoso, é um time bem mediano, e por isso vou dar o benefício da dúvida, né, ao Dorival, dar tempo pro Dorival fazer o trabalho dele. Com os atletas chegando também, né? Com os atletas chegando, se é que ele vai usar os atletas que estão chegando? Se é que... Não sei também. Ele não pediu, ele não pediu. Não, o Nenê é um absurdo se ele não usar, é óbvio que ele vai. O Trellis ainda tem alguma dúvida se o Cueva tiver reincorporado. Não sei se ele vai chegar e tirar o Shailon, assim como ele não tirou o Edmar. Meu Deus. Não, o Edmar, não tirar o Edmar, não tem desculpa. Não tem desculpa. Também acho. Não tem por onde. Que foi isso que o Mano falou pro comando do São Paulo ficar com o Reinaldo. Todo mundo queria o Reinaldo. Vezes. Olha, eu até entendo muitas vezes. Acho que o Marcão tá no chão aí. E o Muricy, eu não acredito que o Reinaldo vai ser tudo isso, mas... O Muricy era muito assim, né? Quando tinha um jogador que em má fase, ele acolhia o jogador, né? Bancava, né? Bancava o jogador. Mas aí estamos falando do Danilo, do Hugo, jogadores que fizeram muito bem pelo São Paulo. Sim. E... Tá falando do Muricy também, né? Do Muricy, então, um pouquinho mais de lastro, nossa, né? Exato. Um bem. Então é o seguinte, cara, eu vou ficar quieto, vou dar esse tempo que o Dorival pediu. Vai apertar, mas não vai acender agora. Não, mas a entrevista do Dorival ontem, gente, eu li a entrevista, depois tava vendo o vídeo, falei... Você não viu o jogo, né, Mota? Não, eu vi metade do tempo. Por que você não viu o jogo? Tá namorando! Ô, mano, pena que você não tá vendo. Diga. O Mota tá sentado de ladinho, mano. Para o trouxa, programa de pé. Sentou no saco de gelo hoje, querido? Não, eu não sou dessas, não. Ai! Você não sai no primeiro encontro? Não. Ah! Posso sair hoje, mas... Nossa, como ela é louca! Ai, que coisa louca! Beijinho na boca! Não sou desse, não. Nossa, como ela é recatada, né? Eu sou recatada e do lar. Nossa, como ela é de família. De família. Eu sou, você sabe que eu sou. Família, dá uma olhada. Então, ele falou uma coisa. Jantou uma jaca ontem. A entrevista do Dorival... Ô, Mota, é melhor você entregar na primeira vez, porque não pode ter uma segunda. Eu prefiro assim, Ale. Não sou desses, não. O senhor Marcão, que gostava de criticar o Rogério, como o Mano falou, eu lembrei muito. Mas a entrevista do Dorival foi horrível. Concordo. Horrível. Mas isso eu não tô passando pano. Nossa, ele isso fala de paciência, que a torcida não tem paciência. Não, mas esse... E tem que ter tempo. Para, Marcão. Mas, ô Mota, é o começo do ano, cara. É que nem o Sombra falou, a gente tem que esperar os jogadores que chegaram serem incorporados ao elenco e o Dorival usar. Marcão, caso a torcida do São Paulo é a única que não pode ser cobrada por não ter paciência. Ah, não acho. É a única. Deu um show ano passado. A torcida do São Paulo deu um show. Claro. Eu tenho uma situação que me preocupa ainda mais. A história do Edmar é horrível. Do que só o jogo, a atuação ruim de ontem. E até agora, nenhuma atuação que dê orgulho ao torcedor de São Paulo e aos meus 25%. Né? Sabe o que me preocupa? É o seguinte. Ontem o São Paulo terminou o jogo com o Lucas Fernandes, com o Marcos Guilherme, o Paulinho Boia e o Bisoli, numa indicação que o Dorival gosta, como foi no seu melhor momento no Santos, de um time leve, de um time rápido, que tenha movimentação do meio pra frente. Certo. Com os jogadores que chegaram, ele não vai ter isso nunca. Nunca. Porque ele pode meter o Trellis lá de centroavante, o Diego Souza, Nenê, Jusilei, talvez o Cueva, que também é um jogador que joga mais com a bola. Então, assim, o estilo que o Dorival gosta e se deu bem no Santos, ele não é o estilo de jogador que ele tá recebendo. Ô, Alexandre, e o Diego Souza, que pra mim ontem deu uma esquentada no motor, hein? O Souza, pra mim, foi devagar ontem no jogo. Mas é um jogador pesado, né, mas, ô Marcão, você acha que ele joga quarta e domingo? Acho que não joga. O Diego Souza? De repente, o Trellis está vindo aí e também funciona. Olha, isso, né, cara? E o Breno na esteira, né, disso que o Ale tá falando, sinceramente, eu acho que... Eu vou dar esse tempo aí que vocês estão... Que o Dorival... Porque eu acho que o Dorival tem todo o direito de pedir paciência. Claro, sim, não é culpa dele. Ele tem todo o direito. E o torcedor também tem todo o direito de cobrar. Porque o torcedor, ele é torcedor. E quando a gente torce, a gente tem muita emoção, né, envolvida. Sim. Tá? Eu costumo ser, às vezes, até um pouco mais frio, mas não me leve como parâmetro. Mas, não, gente, me lembro, não me tenha como sério, parâmetro. Mas a gente tem que manter a coerência, Madureira, cara. Marcão. Não, concordo. Concordo. Feito uns 3, 4, então, pô. Agora, Ale, esquecendo quem ainda tem para incorporar no time e o ritmo que o time pode ter com esses atletas, eu, sinceramente, apesar de esperar e torcer muito para que dê certo... Eu, sinceramente, não consigo ver o Dorival virando Campeonato Paulista para Brasileiro no São Paulo. Eu torço também e eu espero um pouco mais. Só que, por exemplo, o Corinthians estreou na temporada em jogos oficiais perdendo para a Ponte. Tá? Isso. Jogou até um primeiro tempo aceitável, no segundo tempo já mais confuso. De lá para cá, você percebe uma evolução do time. O time vem numa crescente, o time vai evoluindo. O São Paulo, a gente não percebe alguma coisa de um jogo pro outro. A gente não percebe, a não ser... E não é parte física só, é taticamente, né? Na minha opinião, ontem foi pior até contra o Corinthians. Taticamente, São Paulo não evolui nada, gente. Fora algumas teimosias dele, como é o caso do Edmar, que não... Então, mas aí, em função disso que você tá falando, olha aí, o que acontece? O Sombra falou, pô, ontem jogou pior do que contra o Corinthians, mas por quê? Porque... E pior do que contra o Mirassol. Sim, mas por quê? Porque ontem o Petros não jogou. A gente às vezes critica. Ah, mas o Petros tá chegando muito na frente, ele não é meia. Mas é que tá, você vê onde tá o dedo do treinador aí. O Shailon, cara, o Dorival já viu que ele tá sentindo a pressão. Consequentemente, ele chega pro Petros e fala: Petros, você que é um cara que tem um pouco mais de qualidade na saída, encosta mais no Shailon, se apresenta mais pro jogo pra não sobrecarregar o moleque. O que aconteceu contra o Mirassol. Exatamente. Ontem não jogou o Petros, jogou o Araruna, que ele não tem essa característica ofensiva. Aliás, o Araruna eu não sei pra que serve. Né? Também acho que ele tá indo mal. Não é que ele tá indo mal. Ele é ruim. Eu quero saber quando ele foi bem. na base, verdade. De repente, eu não lembro dele na base, sinceramente. Mas... base também, então, eu vou te falar. Cara, Lulinha. É um jogador novo, cara, do zero. E eu também não sei muito onde também tem jogador que vale mais uma assessoria de imprensa, nem fala assim, ó, planta lá o negócio, Araruna, vem aí, jovem revelação, etc. E aí começa a criar aquela o Araruna. Tem, né? Isso tem. Ah, então, assim, acho que tem muita coisa que o cara é mais sucesso pela mídia do que pelo que joga. Essa história do Dorival que você tá falando, desculpa só para complementar, é a convicção que eu falei desde o começo que o Dorival não tem. Porque ele tem os jogadores que não dá para fazer o esquema que ele quer. Né? E ao mesmo tempo ele fala assim, o que eu vou fazer? Vou colocar a molecada à base, agora chegou o cara, trouxe uns jogadores que eu não queria, vou ter que colocar, mas ele tá completamente perdido. Você sabe qual que é o maior problema que eu vejo de São Paulo, cara? É que assim, ó, o São Paulo precisaria estar com um time formado, ou terminando da formação, e colocar a gurizada da base para fazer a transição. O que está sendo feito? Está sendo colocado a molecada da base está entrando para ser a salvação. Isso está errado, mas Marcão. É que tá, por isso que está chegando o Trellis. Isso está completamente errado. Não é para botar nas costas do Shailon armar o São Paulo, por isso cara. Tá chegando o Nenê. Pode queimar o Shailon, hein? É um bom moleque. Claro, cara. Moleque é isso aí. Bem. Vocês já pararam para pensar na pemba que o Dorival vai ter que segurar? Sombra, o meu irmão Marcão aí, o Motinha, que são São Paulinos? E o Ale, 25% de São Paulino também. Quartinho. Mas imaginem a situação. O Diego Souza, pela partida de ontem, já ficou claro e evidente, pelo menos no meu ponto de vista, que ele não consegue ser centroavante. O Diego Souza, ele tem que jogar atrás do centroavante, fazendo aquela linha de três, ele é aquele cara centralizado. Concordo. Então imaginem só, o Trellis será o titular. Pelo menos a princípio, vamos contar com o Trellis. Na sua opinião, né? Não, vamos lá, colocar o Trellis ali de titular. Sombra. Não sei. Vai ter que, ó, brigar pela mesma posição. Diego Souza, o Nenê e o Cueva. Porque não dá pra você tirar do time nem o Brenner, que tá fazendo o lado de campo aí muito bem pela esquerda, e nem o Marcos Guilherme pela direita. Os dois, eles ajudam, inclusive, a acompanhar laterais. Então o Dorival, ele vai ter que sacar dois desses cobrões ali, porque você não consegue montar essa linha de três à frente dos volantes ali, com o Nenê pela direita e o Diego Souza centralizado com o Cuiabá pela esquerda. Eu não entendo dá. O que você está falando, mas eu ainda preservaria o Diego Souza como centroavante. Foi declaração do Dorival, ele falou que vai continuar preservaria, usando ele ainda manteria o Trellis, que não tem nome o Trellis. O Trellis não tem nome. Não. Preservaria o Trellis ainda no banco de reservas, não trocaria essa situação do Marcos Guilherme nem do Brenner, não trocaria, porque Malemar, e principalmente o Brenner, eu acho que é um jogador desses que está mais ainda surgindo de uma maneira eficaz. Coloca o Nenê no Shailon. Nenê no lugar do Shailon, essa seria a alteração que eu faria, porque manter o Trellis no banco não é a mesma treta que manter o Nenê no banco. Claro, exatamente. E ainda acho que o grande defeito do São Paulo não é o centroavante. O problema do São Paulo é a criação de meio de campo. Mas aí o Cuiva sendo reintegrado, você não arrumaria um espaço pro Cuiva nesse time aí? Aí o Cuiva sendo reintegrado, eu penso que se é para eu jogar contra os Botafogo de Ribeirão Preto da vida em casa, eu posso tirar um Brenner ou um Marcos Guilherme, principalmente o Brenner, sim, e jogar com o Cuiva naquele setor. Entendeu? Claro. Ou até o Nenê mais pro lado e põe o Cuiva ou mais às vezes até o Nenê mais pro lado, porque você... Mas o Nenê mais pro lado esquerdo, desde que eu tenha um jogador de profundidade correndo lateral, que no caso seria o Reinaldo e não o Edmar. Reinaldo... Porque se você tem um Nenê que não vai dar profundidade, pelo menos faz o lateral que faz a passagem. Sim. Não, o Edmar não chega pra, tão fundo, pra mais oferecer ofensivo. Jogo. Até porque você já tem um zagueiro no lado direito. Sim. Isso. Mas essa vai ser a tendência aí natural, viu, Ale? Não porque... sei. Ah, vai. Ah, vai, Sombra. Você acha que ele vai tirar o quê? Não, porque assim, é o que o Sombra tá falando. Por exemplo, se você, de repente, tem que tirar, você vai colocar um Cueva no time, certo? O que que acontece? Vai ter que tirar alguém dos moleques lá, ou o Marcos Guilherme ou o Brenner. Com isso, você vai precisar de um jogador que venha de trás, que tenha mais velocidade. Ou vai vir um merchan aí? Depois eu tô com a notícia no ponto aqui da... Calma. Do isso. Calote do Curica, falou, Sombra? Ah, ai, cara! Daqui a pouco, o grande embate. Pro segundo round. Daqui não a consegue pouco... abrir o olho e tá querendo voltar pro segundo round. Vamos ver, mano. Daqui a pouco, o grande embate sobre a dívida dos seguranças do Corinthians. Do Curica. Para com os seguranças do Corinthians, atenção. Não recebem, tadinhos. Mas acabamos vamos saber se é verdade, se é culpa da empresa terceirizada ou se a culpa é do Corinthians. O Mano defende, não, a culpa é da empresa terceirizada. É Borges versus Borges. Já o Mano Marcão fala assim, não, tem coisa errada aí, vou trazer a verdade. O retrospecto recente dos calotes do Corinthians acho que dá um pouco de crédito para a empresa, né? Inclusive, calote recente, vocês devem ter dado na empresa que faz a limpeza do Morumbi. Porque outro dia um torcedor postou uma foto lá que parecia lá uma sarjeta, velho. Ah, resuma a cima de São Paulo. Resuma-se a verdade. Não, isso é um problema seu e do seu irmão. É Borges vocês resolvam Borges. Isso. Vocês querem que eu traga o pai e a mãe de vocês aqui pra resolver isso? Pra mediar. É. Ó, e aí, você tá construindo ou fazendo uma reforma? Tá difícil comprar os materiais pra obra? Cansou de pagar caro, né, cara? Você não tá encontrando o que você procura. A empresa atrasou de novo. Eita, rapaz. Ó, soluções pra você. Chegou Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Por que todos? É porque você vai entender já. A Obra Max é pra você profissional da construção, é para você lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Por exemplo, o Mano que está reformando o apartamento dele, sim, pode ir na Obra Max. Ele não é nem lojista, ele não é atacadista. Ele pode ir lá na Obra Max e comprar o que ele precisar para o apartamento dele. Boa! Entendeu? O Mano que é um ser humano como nós, não é verdade? Agora, sim, você aí que é lojista, pode ir na Obra Max também. Você que é atacadista, pode ir na Obra Max. Você que é profissional da construção, vai na Obra Max. Vem pra Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro, sem cadastro e sem burocracia. Pra Obra Max, obra é compromisso. E mais, hein? Os 300 primeiros clientes que comprarem acima de R$300 ganham na hora um jogo de ferramentas no valor de R$59. Atenção, a Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, na Moca. Acesse no site obramax.com.br. E na quarta-feira que vem, dia 7, nós teremos mais uma edição da Limusine do Estádio 97 pelas ruas de São Paulo. Sairemos daqui da Energia 97, rumo à Obra Max, lá na Avenida do Estado, 6313, na Moca. Tá bom? Agradecendo o apoio da Paris Vegas, aluguel de limusine, acesse parisvegas.com.br. Então a gente vai pra lá e você, ouvinte do Estádio 97, que não estiver aí, de repente, podendo acompanhar a gente pelo trânsito, pode nos receber lá direto na Obra Max, lá na Moca, na Avenida do Estado, 6313. A gente vai com a limusine daqui da Energia até a Obra Max. Faremos o programa pelo trânsito de São Paulo. Sim, muito legal poder acompanhar. Programa a gente, móvel. A gente, né? Isso. E a gente correndo e vamos encontrar você lá na Obra Max, tá bom? E o Mano é isso vai estar junto. E temos prêmios. Opa, atenção. Sai. Prêmios. Atenção, você que liga aqui no 3284-7097. Dizendo, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E atenção, temos novo patrocinador. Sejam bem-vindos. Pessoal aí das Baterias Zero Quilômetro. Opa! Boa. Uma rede aí de lojas, hein? Aí fantástica. Daqui a pouco o Vieira vai contar um pouco mais aí sobre as Baterias Zero Quilômetro. Então quem ligar dizendo... Baterias Zero Quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, ganha um kit das Baterias Zero Quilômetro, um kit bem legal, sim. Tá bom? Opa. Boa! É, legal demais. Fique atento aí. Prêmios de montão para vocês, ouvintes do Estádio 97. Estádio 97, vamos para os primeiros ouvintes, no 3284-7097. Toca, Asdrubal! Boa! Eu fiz tudo pra você voltar pra mim, soberano em meu coração. Você tem que fazer contratação. Raí, eu fiz tudo pra você voltar pra mim, soberano em meu coração. Você tem que fazer contratação. Sucesso ai, nesse carnaval. Faz contratação. Essa aí, São Paulino vai cantar o carnaval inteiro, sucesso, né? Sucesso nesse carnaval. Alô, quem fala? Alô, José? José! Isso! Do que, José? Simeão do Carmo Filho. José Simeão do Carmo Filho, quantos anos você tem? 4.7. 4.7, velho. O Simeão, do Carmo Filho, o Zé. Positivo. Carmo, eu não sei se ele vai ficar, porque se me dá um carro desse, velho. Ah, não, sensacional. Ai. Ai, eu vou ficar nervoso. 9.7. Foi bem, velho. Foi bem, mandou bem. Ótimo. Bateu de chapa, de primeira. Ó, tá, mas ó, Simeão. Tá na disputa do título ainda da escola. Ô, Simeão. Foi. Que time que você torce, Simeão? Ah, é o melhor do Brasil. É Santos. Qual é o melhor do Corinthians, Brasil, rapaz. Aí é o Grêmio, velho. Corinthians. E o atual campeão brasileiro. Então, Simeão, só dá uma... Brasil, o Corinthians, bacana. Só dá uma seguradinha aí, Simeão, porque nós precisamos liquidar uma fatura aqui. Boa, Simeão. Aproveita aí pra ouvir aqui, ó, a inadimplência do seu time aí, ó. Dá uma ligada. Bom, vamos lá. É, com relação à matéria do UOL, ô mano, você tem alguém pra te segurar aí ou você vai cair no chão sozinho? Não preciso, não. Calma. Dedo calma, no olho não calma. Vale, hein? Dedo no Nós calma. Estamos com o Zé Simeão no ar. Ah, sim. Agora ele vai participar. Ao final do Zé Simeão, vamos vocês segurar vão debater essa questão aí. Casos de família. Casos de família. Debate, ele Ford vai se expor ao ridículo Ford. De novo. Ô, Quintino, ô, José, presta atenção na estrada aí, Quintino. Porra. Não, deixa o Quintino digitando aí. É, deve estar trânsito na direção do Chita lá. Mas o negócio é o seguinte, o Zé, o Coringão, cara. O Coringão aí, esse ano, ele perdeu alguns jogadores que eram importantes, como era o caso do Jô, como era o caso do Pablo, o Guilherme Arana. E o Corinthians, ele tá tentando ainda contratar alguns jogadores, fora os que já vieram. O Henrique acertou com o Corinthians, o zagueiro. O nosso querido Juninho Capixaba na lateral esquerda. O René Júnior pro meio campo. Temos o retorno do Sheik no ataque, o Junior Dutra veio também para fazer uma função ali parecida com a que o Jô tinha, mas ele vai ser utilizado pelo lado do campo, segundo o próprio Carilli. O que você tem achado do Corinthians na versão 2018? Tá mais fraco do que 2017? Ou você acha que com esse time que mantivemos a base do ano passado, conseguiremos fazer alguma coisa parecida com a campanha do ano passado, inclusive no Paulista também? Ô, mano, falar pra você uma verdade, cara. É, ano passado falaram a mesma coisa do Corinthians, vocês viram que deu. Então deixa os anos aí falando aí, cara. Vamos pra cima dos caras e vamos que vamos. Primeiro quatro nós ganhamos e vai ser assim o resto do ano, cara. Vamos bater nos porcos, nos bambi, na fechada e vem que vem, filho. Ô Zé, eu acho que esse ano a gente tem um reforço, se a gente fizer um comparativo com o ano passado, que é a volta do Jadson, cara. O Jadson terminou mal o Campeonato Brasileiro do ano passado, ele tinha perdido a posição depois daquela lesão na costela, naquele jogo da Copa do Brasil, e ele não voltou jogando a mesma bola. Tanto é que ele perdeu a chance de jogar entre os titulares. Agora o Jadson, ele voltou aí a 1000 por hora. O Corinthians tanto que mudou o esquema para o Jadson poder ser reintegrado no time. O Corinthians sacou um volante que jogava do lado do Gabriel, que no caso ali estava jogando o Camacho. E o Corinthians colocou aquela linha lá com o Romero, com o Jadson, Rodriguinho e Cleison. Eu acho que o Corinthians melhorou, cara. Na parte ofensiva, eu vejo o Corinthians hoje mais agressivo do que era o ano passado, principalmente no término do Campeonato Brasileiro. Só que o Corinthians, ele perdeu uma referência na zaga, que era o Pablo. Perdeu aí um apoio muito importante, que era o Guilherme Arana, que eu acho que o Juninho Capixaba não vai dar conta de fazer o que o Arana fazia. E o principal jogador, que era o Jô, cara. Não vai fazer falta, talvez, não ter um centroavante de origem ali pra poder atuar, principalmente na Libertadores, que é um torneio mais cascudo, velho. Um torneio mais casca-grossa, pra falar a verdade, aí, que você precisa ter jogadores de qualidade pra que você possa ganhar mesmo essa competição. Não vai fazer falta um camisa 9? Com certeza, mano. Que é o seguinte, com o Cavinho não dá não, velho. Pelo amor de Deus, mano. Aquele cara no banco, tá no banco, ele atrapalha. Ó, vou te fazer uma pergunta, cara. Tirando o Cazinho, o Corinthians ele pode colocar ali na função o Emerson Sheik, que voltou, apesar dele não ter condições de jogo, vamos colocar o Sheik aí numa condição ideal já. Se você tivesse que escalar, e todo mundo 100% ali, Emerson Sheik, Júnior Dutra, o Carlinhos da base, o próprio Luca, ou quem sabe até o Zidanilo, desses jogadores que podem fazer essa função hoje no elenco, sem contratar ninguém, você escalaria quem para fazer essa função de camisa 9? Ah, colocaria o Luca, velho. Se ele jogar no Corinthians, que ele jogou na Ponte, mano. Ah, ele é o cara. E tem um papo rolando aí também, Zé? Tá ali, velhão, mano. Ah, mano, mas eu não boto fé no Luca, não, mano. Eu acho que o Luca é muito pipoca, mano. O Luca, na hora de promover, o maluco pipoca, mano. Mas vamos ver. Tá rolando um papo aí, apesar de eu ser contrário, eu acho que eu tenho que ser democrático e perguntar pra todo mundo aí que participa aí no ar. O que você acha a respeito do retorno do Guerreiro? É, sei lá, meu. Esse cara já pisou na bola uma vez por causa de dinheiro, pode pisar de novo. Quem faz uma vez, faz duas. Lembrando, né, gente, pra quem não tá falando, pô, mano, você tá maluco, Guerreiro, ele foi pego no doping, etc e tal. Ele teve uma pena inicial aí de mais de um ano de suspensão. Ele entrou com recurso, ele conseguiu cair essa pena para 6 meses. E o término dessa pena dele, a suspensão dele, vai até o final de maio. Ou seja, em junho ele já tá apto a jogar. Só que aí tem o período de Copa do Mundo e tudo mais. Seria uma contratação praticamente pro segundo semestre. Eu, particularmente, não traria de volta. Isso que você falou, eu concordo. Eu acho que o jogador que traiu o Corinthians, cara, é um cara que não merece voltar. Não, você tem que trazer. Você tem que trazer novamente. Eu também sou contrário a jogadores que fizeram sucesso, mas se você trouxer, como o Corinthians já trouxe números e os caras voltaram e conseguiram jogar bola, mas que traga um cara que tenha representado na primeira passagem e que não tenha pisado na bola. Não adianta nada o cara ter representado na primeira passagem e depois o cara pisa na bola e sai da forma como o Guerreiro saiu. Eu não gosto desse tipo de conduta. Respeito quem gosta do jogador, quem fala, o Guerreiro ajudaria muito o Coringão e tudo mais. Respeito, mas eu não concordo. Ah, eu concordo também, velho. Ô, Zé, e com relação aí a Libertadores, cara? Libertadores começou ontem, aí o Vasco jogou, conseguiu uma vitória aí legal. A Chapecoense também em casa tropeçou com o Nacional. Não sei não se a Chapecoense já não roda nessa primeira fase que eles entraram aí. Mas dos brasileiros que estão disputando, tem o Palmeiras, tem o Flamengo, tem o Corinthians, tem o Cruzeiro, tem o Grêmio, desses times todos aí. Você bota fé em quem? Tem o Santos também, tá na Liberta também aí. Fora o Corinthians? É que o Santos tá meio café com leite hoje em dia, né, gente? Vai nessa. Pega nós lá pra ver. O Santos tá meio café com leite. Experimenta tomar, né, velho? É. O ano passado eu experimentei e, pô, gostei, viu? Sei. Ué, o ano passado pegamos o Santos, aí passamos o trator. Não, ganharam uma e perderam outra. Opa, como assim? Ué, mas a partida que o Corinthians precisava, ele ganhou, que era na Arena. Ah, entendi. Que foi ali que deu estabilidade pro campeonato. Mas não é assim, pegamos o ano passado e passamos o trator. Não é? Dá a impressão que vocês disputaram duas e ganharam duas. Dá a impressão que vocês jogaram quatro. Não, mas em determinados momentos, por exemplo, Corinthians e Grêmio. No momento crucial do Campeonato Brasileiro, quando tava ali cabeça com cabeça, o Corinthians ele ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre. Se eu não me engano, o Corinthians estava um ponto na frente, né, mano? Não, o Corinthians estava naquela oportunidade, se eu não me engano, acho que 3 pontos. O Grêmio poderia pontos, ganhar e empatar. 4, você tinha que ficar um ponto. Desculpa, Maurício. Não lembro agora. Desculpa, Maurício. Mas o ano passado, com relação ao Campeonato Brasileiro, 3 times tiveram a oportunidade de passar o Corinthians. Santos, Grêmio e Palmeiras. Desculpa. Os 3 refugaram. Desculpa. Ah, e o Corinthians fez a parte dele. Então, lógico. O Corinthians, ele aproveitou e passou o carro. Tudo bem. Lógico, mas então não pode colocar o Santos nessa condição. Teve a mesma oportunidade. Tá certo. Mas com relação ao favoritismo, ô Zé, quem você entende aí dos brasileiros que seja o favorito pra ganhar essa Libertadores? Ah, cara, o Flamengo e o Cruzeiro vai dar trabalho, hein? Você acha? De novo? Ah, com certeza, porque o Corinthians é fogo de palha, teve ano passado, mano. Pô, sem chance. O Zé, você foi... Cara, diga ali, fala. O Zé, você foi ingrato, me levou pro mato, me desvirginou. Mas o Flamengo, gente, o primeiro jogo do Flamengo na Libertadores, salvo engano, é com o River no Maracanã, não é? Acho que sim, mano. Deixa eu ver aqui, se não me engano, é o River no Maracanã. Sem torcida, né? Então, pode ser até é isso que eu ia falar. É, o grande problema ali é justamente o Flamengo jogar sem torcida, cara. É, o Flamengo perdeu por causa dos confrontos que aconteceram aí no ano passado, lá na Copa Sul-Americana. O Flamengo perdeu dois mandos aí dentro de casa. Então é uma situação que pro Flamengo pegar um River no estádio vazio, cara, ainda mais contra time argentino, não sei não, cara. 28 de fevereiro, mano. No ano passado, o Flamengo só pontuou, né? Venceu os três jogos como mandante. Fora de casa não fez um ponto. Perdeu os três. Saber se o Flamengo, a Libertadores. Não é o caminho mais rápido pra Sul-Americana, né? Verdade, mano. Mas, José, então manda seu placar, cara. Corinthians e Novo Horizontino no domingo, mano. 4-0. Nossa! E você acha que o Casim vai ser mantido como titular ou você acha que o Carille vai colocar o Júnior Dutra? Não, tem que pôr o Dutra. O Casim, banco e até o fim do ano. Deus te ouça, mano. E quer mandar um abraço pra alguém? Oi, desculpa, Sul. Eu queria fazer uma pergunta pra você e pro Zé Simeão aí. Diga. Até passou, né? Outro dia aí o Neymar, num jogo Paris Saint-Germain e Rennes. Sim. O jogador do Paris Saint-Germain, do Rennes, estava no chão. Sofreu uma falta. Sofreu uma falta. E o Neymar... Taurê, não era Taurê? Acho que sim. E o Neymar ofereceu a mão, no sentido de vou te ajudar a se levantar. Toca aí, é tipo aí, toca aí. Deixa que eu toco e sozinho. E no que o jogador francês lá esticou, ele esticou a mão... O Neymar falou assim, deixa que eu toco sozinho, recolheu a mão e deixou o cara no vácuo. Mas aí, eu tô acompanhando isso, eu vejo muita gente detonando essa atitude do Neymar. Os europeus principalmente. Os europeus, muito. Muita gente chama de arrogante, etc e tal. Que você pensa a respeito desse capítulo aí? Ah, mano, o pessoal na Europa é muito, muito, como é que eu posso falar, mano? Muito sério, o pessoal brasileiro é extrovertido, cara. Isso não é brincadeira. Quando pode brincar, brinca, pô. Deixa eu falar uma coisa, por exemplo. O Neymar ali, ele mandou mal, hein, filho. Deixa eu falar uma coisa. São Paulo e Corinthians jogaram domingo. Certo. Tenso, tem a sua tensão, clássico, etc e tal. Vamos supor que um jogador do Corinthians ganhando por 2-1 faz a falta no cara, o cara cai, vai, faz a falta lá no Jusilei, aí o Jadson chega... oferece a mão, chega e tira a mão e cria uma situação semicômica dentro do negócio. Eu acho que, assim, vira meio uma provocação, cara. É que tem todo o contexto também, tem que ser levado em consideração. Ele apanhou mais do que tapete em dia de limpeza, aí ele foi respondendo com dribles, assim, com jogadas de efeito, né? Sim. Uma hora ele deu uma matada de costas, né? Parecia o Corcunda de Notre Dame. Nossa. Aí, o que ele faz de costas, o Romero não faz de frente na matada. Impressionante. Deu chapéu, deitou nos caras, e os caras batendo, e os caras devem falar no ouvido dele. Por exemplo, o Zidane, ele foi tão provocado, que numa final de Copa do Mundo, ele deu uma cabeçada no cara. Exatamente. Claro. Quer dizer, uma reação Materazzi. Que você totalmente condena. Errado, lógico. É. Lá dentro, os caras falando, os caras batendo, cada um reage de um jeito. O Neymar reagiu deitando nos caras, né, driblando. Deu uma tirada de sarro. Então, assim, eu acho que dentro do contexto, se você pegar a imagem só, a imagem isolada, pode ser que você condene. Dentro do contexto, eu acho que tá no jogo. Se fosse o Romero, você não teria essa mesma leitura do lance. Não, porque o Romero não ia matar a bola, né? E também ninguém ia bater no Romero, né? Ninguém vai bater no Romero. Não, o Romero é o jogador dependendo... mais caçado do futebol brasileiro. Ah, sabe? É. E dependendo do jogador, você dimensiona claro. Isso. Né? Se é o Zé Dascovi que faz isso, vai com o Neymar. Em PSG, eu li hoje aí que o técnico, o Unai Emery lá, Sim. Ele acredita que o Lucas era o cara que passava X9. Informações para a imprensa. Chamou de estagiário. Chamou de X9. Nossa. É, chamou de... Na cadeia, os caras pegam o deixa aí. Nossa, agora, ainda bem que você deu o gancho, chefinho, para eu agradecer o Neymar. Sempre tem todo mundo vindo do estádio no mundo inteiro, né? Certo. Ah, sim. Sim. Agradecer que ele deu uma moral hoje para nós aí, monstro, né? É, bacana, hein? É, publicou no Instagram dele, lá, 800 milhões de... 88 milhões de... É pouca gente, viu, Ale? É. Tem gente que viu essa carinha, hein, Ale? É, daí publicou... Quem, Ale? Quem? O Neymar publicou um decreto meu lá no Instagram dele. Parabéns. E foi bem bacana, foi bem generoso da parte dele. Ah, por isso você defendeu o cara, né? Evidentemente safado. Que sim. Eu não tenho nenhuma maturidade pra falar do Neymar daqui até o fim da carreira. Jamais. Mas Neymar, eu acho que é bonito admitir. Neymar é bonito? Lindo, maravilhoso. Você acha que o Neymar é um cara bom na cama? Eu acho que ele é um kid bengala, daí pra cima. Neymar tem direito a ter mais férias que todo mundo? Muito mais. Eu vou dar minhas férias pra ele. Marquezine merece o Neymar? Ah, eu acho que nenhuma mulher chega aos pés de Neymar. Neymar me engravida de gêmeos. Zé Simeão, um grande abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Merchan. Todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Parabéns. E pode mandar um abraço aí, Sombra? Pode. Liga. O meu irmão Gilmar, que tá escutando lá em casa, o porco. Meu amigo Dieguinho, lá do Taboão da Serra, que é Bambi. Sim. E eu tô aqui vizinho de vocês, tô aqui no 73 trabalhando. Vai fazer o quê? Tem que trabalhar, né? Você é vizinho nosso aqui na Paulista? Trabalhar é bom, velho. É. Ah, é? 73 aqui. Você faz o quê aí? Pertinho. Eu sou operador de máquina. Operador de máquina? Ah, já mulher também ainda não. Que tipo de máquina? Máquina de prensar papelão, fato fácil. Ah, então não deve ter os 10. Ah, papelão. O mano ensinou que você perdeu os dedos aí na máquina. Muita segurança. Quem é bom de papelão é o Mota, né? Esse aí faz um atrás do outro. E esse ele não diminui o tamanho do papelão, ele aumenta cada vez mais. Então tá bom, Zé Simeão. Obrigado, viu? Eu tô sem RG, cara. Perdi minha RG. Como é que eu faço pra retirar os vouchers aí? Olha, você pode vir aqui na Energia 97 no prazo de 5 dias úteis, tá bom? 5 dias úteis, trazendo o seu RG, ou alguém traz o seu RG e apresenta aqui na rádio e retira entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? Mas eu perdi o RG, não, como é que eu faço? Você perdeu o RG? Carteira de motorista. Você não tem nenhum comprovante de que você é você? Nossa senhora. Tem carteira de motorista? Você é gato. Então eu vou fazer uma senha. Trabalho. Pode, claro. Também. Ah, beleza. Então, amanhã eu passo. Então tá bom. E a gente vai fazer um pequeno quiz sobre a sua vida pra ver se você é realmente você. É, porque você tá pilotando máquina sem habilitação, velho. É verdade. Habilitação não, mas ele não tem o RG, né? Não, ele não tem nada, nem habilitação. Ele quer trazer a carteira profissional, pô. Tá louco? Pô, deixa ele trazer. Então tá bom, Zé. Resolvido o seu problema aí, viu? Falou, gente. Um abraço pra vocês aí. Boa. Um abraço, Simeão. Obrigado. Estádio 97, também no oferecimento das baterias 0 km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Oferecimento de Buscapé, só no Buscapé. Você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. É isso aí. Ô, mano! Diga, Sombra. Hoje eu vou no Mac, depois aqui saindo da rádio. Você é malandro, hein? Malandrinho. Faz muito bem, Sombra, faz muito bem. Inclusive, uma baita dica agora pra galera ouvinte do Estádio 97, hein? Se liga só. McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, galera. Quinta-feira, hoje, é dia de planejar o final de semana, né? O pessoal começa a se coçar, fala, vou pra praia, vou ficar aqui na cidade, vou curtir uma balada, enfim. E no McDonald's é dia de cheddar McMelt. Pra você que não conhece, se liga só. Agora, ó, são 18h47, o cara já tá com fome. Na Marginal, Pinheiros, Tietê, Radial Leste, 23 de maio, ó... Hambúrguer, cebola grelhada ao molho shoyu e queijo cheddar. Tudo isso num pão escuro com gergelim, galera. Por apenas R$8. Dá pra deixar ainda melhor, sabe como? Como? É só pedir acompanhamento de McFritas e bebida por R$19,90. Clássico do dia McDonald's. Hoje é dia do cheddar McMelt. Boa, mano! E agora, vamos lá, ó. O negócio é o seguinte. Caramba, hein, Marcão? O Marcão, recapitulando... Recapitulando. O Marcão trouxe uma informação dizendo o seguinte. Que ele leu lá que os seguranças do Corinthians estão entrando na justiça porque eles não recebem. Sim. Aí o mano Chegou e falou assim: ah, prontamente. Você não... Prontamente. Não, prontamente não, ele demorou um pouco mais. Mas ele foi investigar. Acho que ele foi pesquisar? Sim, mas faz bem investigar. Claro. Pesquisar. Pra não aí... falar bobagem igual ele falou. Vamos ver se é bobagem então. Aí o senhor. É. M. Borges do Rio. M. Borges. Que é tudo M lá, né? É. M, é Marcelo, é Marcos. Tem uma deitada no Marcão. Chegou e falou assim: no argumento raso, olha, né, passagem. Você tá falando que é o Corinthians que deve, mas é uma empresa terceirizada. Quem não tá pagando eles é a empresa. Aí o Marcão, assim, sofreu um semi-nocaute. Mas o Marcão falou assim: não, mas eu tenho uma justificativa. Bambiou, mas não caiu. Eu vou revidar, eu vou revidar esse coice que você me deu. Bambiou, mas não caiu. Vou jogar você na luna. Porque assim, ó, o que acontece? Semi-nocaute aí na visão dos senhores. Porque o Mano, antes de mais nada, eu vou ler um pedaço da matéria, depois eu vou ler a ata que teve lá da reunião. Ó, a matéria do áudio diz o seguinte: a situação de instabilidade no caso de não pagamento dos seguranças se arrasta desde fevereiro de 2017. Em reunião com o sindicato em maio, a atual, que é a empresa, alegou que os atrasos eram de responsabilidade do Curica, que não estaria depositando o valor no dia certo. Veja aqui o documento. Vou mostrar pra vocês aqui o documento. Não, tô vendo, acredito. Você não, tudo mostrar. Bem. Agora, vem aqui a ata aqui do negócio. Vamos lá. Ih, Marquinho. Ó, a atual Segurança e Vigilância Limitada, tá? O teu CNPJ dela aqui, não vamos divulgar. Um trecho do documento, assim, ó: irregularidades no que tange ao constante atraso / inadimplência. Não, inadimplentamento. Ah. É, sabe nem ler, quer no ler pagamento de salários. Deixa eu virar o celular aqui que fica mais fácil pra ler. É, agora sim. Ah, agora celular, vai. Será que é que eu moto ali pra você? Não, não, aqui, ó. então de novo, ó: irregularidades no que tange ao constante atraso / inadimplentamento do pagamento de salários e FGTS dos vigilantes que laboram no centro de treinamento Joaquim Grava, Rua Arlindo Betito, 502, e na sede social Rua São Jorge, 777 e tal. Aí vem falando aqui, ó: a empresa assume que está atrasando nos últimos 3 meses os salários de seus funcionários por conta da inadimplência do tomador de serviços, o Esporte Clube Curica Paulista. Jesus. Dizendo que a partir desse mês o pagamento será regularizado. No mais, nega os fatos a esta imputados, afirmando que irá comprovar documentalmente sua tese. Então, mano, analisando os últimos, vamos dizer assim, calotes que seu time tem dado na praça com relação à marmita, com relação à telha, eu acho que não paga segurança, é só um detalhe. Nossa. Então dá uma chupada aí, chama o porteiro pra te levantar. Nossa, já que ele gosta. Não, eu passo com mais vergonha ainda, cara. É, eu passo vergonha. Mais vergonha ainda, porque eu tô com a matéria aberta aqui, inclusive essa matéria citada pelo senhor. Antes de mais nada, eu vou te dar um conselho. Faça a leitura pra você ler melhor aí uma ata de reunião. É que segundo, eu tô com o celular de pé, o bagulho tá... Imagina, tá, você pequeno. Deveria ter impresso então, mas tudo bem. Ó, saindo desse negócio, vamos lá. O clube admite a inadimplência no passado e diz que... Você deveria ter lido isso também, já que você quer ler matéria, você deveria ler o contexto total e não só a frase que te favorece. Que frase que favorece? O clube admite a inadimplência no passado e diz que, após acordo com a empresa, tem pagado regularmente. Abre aspas aí, porque agora é a versão do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista esclarece que não é responsável pelo pagamento de salários ou quaisquer outros benefícios aos empregados e empresas terceirizadas que prestam serviço ao clube. O Corinthians esclarece ainda que tem um contato com a empresa citada e que vem sendo cumprido tem um contrato com a empresa citada e que vem cumprindo rigorosamente em dia esse contrato e não mantém nenhum vínculo com qualquer funcionário da mesma. Ou seja, você, quando vai ler uma notícia, você não precisa parar no trecho que te favorece, você tem que ler o corpo inteiro, senhor. Inclusive a resposta que lhe cabe. Inclusive não, a própria proprietária da empresa, ela termina aqui, ó: a atual procurada pela reportagem diz desconhecer a ação e a audiência. Aí, vocês querem que eu leia as aspas aqui da proprietária? Sim, também claro. Não precisa. Lê logo. Nós não temos hoje nenhum salário atrasado com nenhum funcionário, nem de Corinthians, nem de qualquer outro posto de serviço. O contrato e as datas que o Corinthians honra ou não o pagamento são acordos que não dizem respeito à mídia, nem aos funcionários ou nenhuma outra pessoa que esteja fora dessa relação comercial. Não estou atrasando o salário de 15 dias. Não estou sabendo da ação. Vou te contratar para o meu jurídico. Eu não tenho conhecimento, disse Gabriela Secomandi, proprietária da atual, em contato com a coluna. Ou seja, você ficou com a cara no chão de novo. Claro que dados não. Dados os fatos, cada um vai dizer que tem razão. A gente vai agora para o júri popular do Estádio 97. A gente vai saber agora quem que vai ser condenado aí. Quem que falou bobagem lá. Quem vai pro paredão, é isso aí. Atenção, senhor Fábio Vieira, sua nota. Ah, eu, em cima de seu voto, todos os fatos que apareceram, eu fico a favor do Marcão, né? Ah, dá uma chupada, é variar. Mano. Não, não é porque os puxa-saco vão querer puxar o saco que você mas tá aí. Mas por que puxar deles. Saco? É só analisar o retrospecto de calote basta do seu você, time. Basta você ler a matéria. A matéria tá exposta aqui, inclusive o Corinthians dando a versão dele e a própria proprietária abriu, desconhecendo a ação. Pra réplica, abriu, ô, mano, não. Vamos analisar assim, ó. Você vai fazer uma festa, tá? Gente, leiam a matéria. Se vocês tiverem dúvida em algum trecho do que foi publicado aqui por nós, releiam a matéria. Ô, mano, vocês vão ter, é um fácil imagina, imagina uma situação na prática. Você vai fazer uma festa, você contrata uma equipe de segurança. Pra equipe de segurança receber... eles vão receber da empresa, mas pra empresa pagar o funcionário, o clube precisa pagar a empresa, filhão. É isso que eu tô querendo dizer. Olha. O Corinthians, ele admitiu aqui, você não viu essa parte da matéria? Lógico que vi. Ah, então admitiu que tá devendo. A inadimplência, vírgula, você não entendeu. O clube admite a inadimplência no passado. Que passado, no passado, rapaz. Que passado. E diz que, após acordo com a empresa, tem pagado regularmente. Dessa frase, qual o trecho você não entendeu? Ah, eu tô vendo que tá pagando a marmita regularmente, telhado regularmente, o estádio regularmente. Mudou o assunto. Sabe o que eu tô imaginando? Passou vergonha, de novo. O segurança passando fome e tomando chuva. É, então. Sem receber salário. Claro. O cara é segurança, ele toma chuva, não come. Posso te falar, Sombra? Posso te falar? É óbvio que a empresa tá recebendo do Corinthians, eles não estão repassando pro coitado funcionário. É óbvio. Corinthians é um grande pagador. Chefe Benedetti. Eu acho que é o seguinte... Quem tem razão nessa discussão? Eu acho que os argumentos... Tá mais bagunçado do que o julgamento lá da... por ambos, mas a jurisprudência me faz crer que o Corinthians tá devendo também. Chupa, mano. RG número 2. Bom, você pode analisar pelo passado. O RG é aquela avó do prostíbulo da novela, aquela velhinha que foi expulsa do... Não, mas aquela entregou o ouro no tribunal. Ela foi expulsa do bagulho. Lá, também, pô. Agora, pelo passado, tem aquele passado me condena? Sim. Aliás, o presente me condena, né? Se tá devendo marmita, se tá olha, devendo... Olha, peraí, vocês deveriam julgar cada fato individualmente. Não, vocês estão passando vergonha. Não, porque você não tem dinheiro pra pagar marmita, mano. Você não tem dinheiro pra pagar segurança. É uma bola de neve o negócio. Se você não sabe, já foi quitada a ação, inclusive, da marmita. O cara depois foi em juízo quando foi solicitado. O Lava Jato, ele condena pelo pacote. Então, 3-0 por enquanto. Eu não vou levar em conta o passado. Ah, sim. Sombra. É, eu vou levar em conta aqui palavras de um importante administrador. Ah, sim. Uma pessoa fala assim, por favor, não quero revelar, porque trabalho numa empresa gigantesca. Ah. Tenho um amplo conhecimento sobre o assunto. Sobre o assunto dívidas e sim, terceirizados, sim. etc. Não sobre esse assunto em caso, né? Uhum. Diz o seguinte, olha, mesmo que no caso o Corinthians faça pagamento para a empresa e esta não faça pagamento aos seus funcionários, o Corinthians seria conivente. Claro. E isso acontece que eu já trabalhei numa empresa assim, papapá, papapá, papapá, o cara trazendo aqui dados importantes. Sim. Né? Então não, assim... Você pode ser citado, Sombra, você pode ser citado numa ação, mas isso não quer dizer que você tenha culpa. Se você contrata um funcionário terceirizado, é justamente para não ter essa responsabilidade. Olha, eu fui buscar informação, uma pessoa do ramo, etc e tal... Ah. Eu vou me pautar por essa pessoa aí, eu voto em Marcão. Então, dá mais uma segurada. Quem que tomou no caute? Falta Ale Oliveira aí. Ah, é verdade. Olha. Ale Oliveira. Olha. Quem tem razão? Os caras estão com dó de você. Os caras estão votando em você com dó. Ah, é. Estamos vendo aqui. Até argumento de cara que trabalha no ramo, seu trouxa. Quem tem razão? É o Marcão, é o Maurício ou é o Neymar? Olha, de falta de telhado eu entendo, porque é um problema que eu passo no dia a dia. Por sinal, muito bonito seu cabelo hoje, Ale. Muito obrigado. Marmita também? Você parou de comer? É, a marmita, estamos com uma crise também, com a dona encrenca. E o cabelo agora tá parecendo um pega-vareta. Mas a crise da marmita com a dona encrenca é porque você fez alguma coisa ou porque tá chegando ou porque tá chegando os agregados, os enteados? É, porque quando tá todo mundo, todos os filhos da Tereza, eu não consigo entrar. Então aí não tem nem briga. Mas o que me derrubou um pouco... Ele chega, para, carro na porta, olha, vai embora. Quando eu fui fazer a entrevista com o Luizão lá na terça-feira, lá pro meu canal no YouTube... Certo. Realmente eu cometi algum exagero etílico e aí a batata assou um pouco. Você não é disso? Você tá dormindo no sofá? Não consegui chegar no sofá. Você tá no Celta mesmo. Porque no sofá tem dois gatinhos que ela brilhantemente teve ideia de... E aí se pôr o gato no chão. Não pode. E aí se pôr o gato no chão. 8 filhos e 2 gatos dentro da casa, isso, entendi. Aí eu falei pra elas. Pra encrenca e pra encrenca. E o cheque. Falei assim, eu não quero saber de gato aqui nessa casa que eu tenho alergia, que eu tenho alergia a gato. Sim. Né? Dia seguinte tinha um, no outro tinha dois. Porque elas trouxeram um, eu comecei a espirrar. No dia seguinte elas trouxeram o outro. Mas enfim, eu não... Uma moral, hein, velho? Muita moral. É, mas eu não gosto que deixe o guarda-costas, o Kevin Costa, sem pagamento. Ouvi atentamente os argumentos de Marcolino e acho realmente que ele está embasado. Mas meu voto era para Mano, que é meu parceiro do Rio de Janeiro. Olha só, mano. Saco. Então, você tomou um atropelo, mano. Eu não quero mandar um chupa só para você. Peraí. É um chupa para você, pro Vilela, que é seu truta, que fez uma montagem aqui de UFC ou nocauteado, e pros trouxas dos ouvintes mesmo, que compraram aí. Nossa, que deitado. Então, vocês leiam a matéria aí e tirem suas próprias conclusões. Ué, a partir do momento que tem uma versão do Corinthians falando aqui, que admite, inclusive, a inadimplência no tempo passado, só que hoje tá tudo em dia. Estamos vendo, retrospecto recente. A proprietária da empresa dizendo o seguinte... Não temos hoje nenhum salário atrasado com funcionário nenhum, nem do Corinthians, nem de qualquer outro posto de serviço. Gente, basta você tirar a sua conclusão. Óbvio, você é lógico. Você pode pegar um documento anterior, que talvez tenha havido em determinado momento uma inadimplência, hoje não existe mais. Mas esse debate já durou demais, hein? Pode virar a página. Aceitar a derrota, ele tenta ficar resfriado. Mano. Inclusive, o Sombra trouxe... Vivo. Você foi enterrado vivo. O Sombra trouxe um argumento plausível de alguém que trabalha na área e tem uma musiquinha aqui pro senhor, olha aí. Musiquinha? Como que é a musiquinha? Que musiquinha é essa? Tô ouvindo nada, cadê a musiquinha? Mas é que a Whitney Houston tá preparando a voz aqui, ó. Como assim? Aí, toma trouxa. Já perdeu, gaguejou antes, agora não tem música. Demorou tanto. Dá pra procurar a matéria, seu trouxa. Demorou tanto que o Corinthians deve fazer mesmo que música do guarda-costas? Vou dar um play aqui. Que o guarda-costas não tá recebendo, é isso? É o DJ Zé Pedro que tá fazendo. É o DJ Zé Pedro. Mas esse DJ tá meio estranho, hein? Não deixam a Whitney Houston cantar, ó. Eu pego ela mole, hein? Ela morreu, viu? Sim, você pega assim mesmo. Ela veio a morrer. Você pega assim mesmo. Aí, DJ. Muito bem, seu estádio 97. Olha aí, olha. Depois dessa aí, acabou a bateria do Mano, hein? Acabou mesmo. Acabou a bateria do Mano. Onde que ele vai encontrar uma nova? Ô, Sombra, agora presta atenção nessa dica top que eu vou falar. Digue. Vou falar agora sobre as baterias zero quilômetro. Boa, sejam bem-vindos aí. Boa, é uma distribuidora com 60 anos especializada no mercado de baterias, certo. Onde você encontra só as melhores marcas. Precisa de bateria para carro? Tem. Para caminhão? Tem. Para moto? Tem também. Boa. Tem até para no break, cara. Caraca, velho. Tem bateria para no break? Até para no break. Na rádio usa no break. Então, são 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Então, corre lá, faz uma manutenção preventiva na bateria do seu carro totalmente de graça. Anota aí o telefone 011-3197-0266. Você falou muito rápido, eu não entendi. Eu só peguei o número 3197. Então, vamos lá. 3197-0266. Uh-huh. Ou acesse o site www.baterias0km. É baterias... Baterias0km. De 0 km. De 0km.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser baterias 0km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit exclusivo das baterias 0km, beleza? Como é que é o slogan aí, Vera? Vamos lá, de novo, baterias 0km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Boa. Bateria 0km! Boa! Ô, Vieira, eu fui lá buscar hoje esses kits aí, cara, eu queria mandar um abraço aí, ó, pro seu Júlio e pro Bruno, que é filho dele aí, ambos São Paulinos. São Paulino, só que o Jorge. Seu Júlio não tá batendo muito bem não, mas que aconteceu? Falou que não pode tirar o Edmar do time, que a hora que começaram a gritar Reinaldo, onde ele desligou a televisão. Como assim, cara? Você tirar tá o Dorival, é lógico. Em compensação, o Bruno, filho dele, que foi lateral, jogou no Pequeninos do Jockey. Ele falou que o Edmar, ele tem duas pernas esquerda e é destro. Sabe por quê? Sabe por quê que o seu Júlio gosta do Edmar? Ele fica trocando a bateria dele toda hora. Entendi. Você falou de Pequeninos do Jockey, não esqueço quando o Mota atuava pelos Equinos da Fazenda. O time de base maravilhoso. Correu na Baia 3 muito tempo. E o pior é que era o terceiro reserva. Era o terceiro reserva dos Equinos da Fazenda. Coitado. Muito bem, olha, então quando você precisar de bateria aí pro seu carro, tá, começou a falhar, ou tá achando que tá suspeitando aí, vai lá na Bateria Zero Quilômetro, tem um monte de lojas, acesse o site bateriaszerokilometro.com.br, tá não bom? Não vai ficar no meio da rua que nem o Ali aquela não, vez, não vai dar uma de mané, né? Pelo amor de Deus. É, aquilo lá. Mas o Ali fez de propósito só pra ganhar uma chupeta. Olha aí. Temos mensagens chegando via site da Energia 97. Você clica no 97fm.com.br, bota lá, clica em ao vivo e você tem a possibilidade, vai abrir uma janela para você ouvir a gente e mandar mensagens. O Eduardo Marton. Pessoal, boa noite. O Mota com essa risada de gazela é muito chato. Olha que preconceito. O Mota não tá nem fazendo o programa. Não mesmo. A Mel riu no começo, acho que foi isso. É. Só chora no programa, faz tempo que não ri. Coitado, mas agora do Motinha, ele tá amando. Mano. Não, mas é verdade. Amando, isso é preconceito. Cadê o Mota falando isso? Ah, tá. Olha, ele tá na baia 6 que agora. Você acha? Fazendo perfume. Porque o que acontece? Às vezes tem que dá vermífugo pra ele e ele se suja todo. Não, mas agora que ele voltou pra ativa, acho que deu um match no Tinder e cresceu pra ele. Tá felizinho, né? Depois do primeiro encontro ontem. Ô, RG, ontem se você visse que o Ben tava feliz, RG. Tinha até teia de aranha ali, Ele meteu um giba anti-ferrugem. Olha, o cara, pra você ter uma ideia, quando o Mota tava de costa, o cara olhou e falou assim: eu nunca tinha visto um bumbum de pelúcia. É a primeira vez. Verdade que ele tomou vermífugo? É, ele toma vermífugo. Ele fez mexa tudo também. Ele toma vermífugo e ele ficou com medo. Já imaginou essa indústria, velho? Nossa! Imaginou, mãe, se as meninas se manifestam naquela hora? É. Meu Deus. Jesus, bom, amado. Pera aí. Eu, hein? Ah, não! Ô, chefe! Ô, chefe! Olha aí, o Carlos Neves. Ai, ai, ai. Jesus, do Parque Cisper, o famoso Carlinhos Paraíba. Mota certo. É o melhor comentarista do programa. Sem nossa, ele nada bêbado. No estúdio faz sentido. Ah, seus comentários verdade. São precisos e coerentes. É me verdade. Faz ser o seu fã número um. É verdade. A inteligência em pessoa e sabe as palavras proferidas. Agora, licença, preciso tomar meus remédios. Ai, Carlinhos. Por outro lado, o Nelson Rodrigo Catingueira fala: Marcão, volta pro supletivo e vai aprender a ler. Catingueira. Não, mas não é, sabe qual é o problema? Você pega esses documentos pra abrir no celular, fica só metade da tela, você precisa ficar avançando a tela pra lá e pra cá, eu tenho labirintite. É ruim. O cara ruim, é olha o celular. Aí, RG, e paga de comedor. O, aquele telecurso segundo grau. O negócio é no celular, acabou. Que é pagar de comedor. Acabou. Telecurso segundo grau? Acabou. Deixa eu ver o que mais aqui. O Sidney. Só Sidney. Simplesmente o Sidney Avelar, da Avelar. Cidade Tiradentes. Pelo depoimento do Andrés hoje, ele vai atrás do Guerreiro. Fora a traíra. Ah, é o mais um. Mais um que não quer. O Sérgio Francisco Torres Brazão. Casim fez o Ale Oliveira esquecer do Romero Mito. Não, mas Romito. Isso, eu falei, o isso é verdade. O cara que agradece todo dia o Casim ter virado titular é o Romero, que ninguém fala mais dele. É verdade. Ah, o Márcio José Nogueira. Esse tema em discussão sobre o que o Corinthians deve ou não deve para fugir das discussões sobre futebol? Por que falar de futebol com São Paulino vão passar vergonha? Nossa. Ah, fica devendo no mercado também não passa vergonha? Eu acho que fica até mais, hein? Dentro de campo é o que vale. Então dá uma chegada aqui, ó. Que vale a instituição toda. O Thiago Nascimento da Silva. De Marília, interior de São Paulo. Opa, legal. Manda um abraço aí, ouço pela internet. Show de bola, cara. Da hora, hein? O time do São Paulo tá ridículo. Acho que esse ano briga pra não cair de novo. Ah, não. Cadê o dinheiro de tantas vendas? O que a diretoria fez com tanto dinheiro? Rapaz, assim, recebe muito dinheiro, mas administra muito mal. E esse dinheiro sai. Vê aí o caso aí, Michael Suel, 300 mil de salário. E tem dívida, hein? E tem dívidas, etc e tal. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. O Diego Emanuel, da Paraíba. Ó, Campina Grande. Torcedor do Campinense. Um abraço pra você. Ele é grande fã do programa. Boa. Abração aí, velho. Aí o Sérgio Francisco Brazão manda outra informação aqui, olha. O Sevilha retirou a inscrição do Paulo Henrique Ganso da Champions. E colocou o Guilherme Arana. Vocês acreditam que o Ganso ainda tem mercado pra jogar bola? Casim fez o Ale Oliveira esquecer o Romero. Eu acho que o Ganso, sim, ele tem mercado. Não tem mercado pro Sevilha. Sim. Não tem mercado, talvez, para um time de primeira linha. E o Sevilha, que não é primeira linha, mas está na Champions, não encontrou espaço para ele. Agora, tem mercado, sim. Se volta pro Brasil, joga. Ah, sim. Mas ele não tem interesse, né, Sombra? Ele falou que quer permanecer na Europa justamente para não... É. Porra, não, mas e o salário praticado mesmo no Sevilha é um tanto alto, maior, né, do que ele receberia aqui. E acredito que morar em Sevilha é melhor que morar em São Paulo. Sevilha é mais ou menos, viu? Benedete, você que teve lá umas 12 vezes. Nossa, é maravilhoso. 12 vezes que foi? Não, foi muito pra Sevilha? Não, fui umas 2 vezes. Duas? Mentiroso. Você é muito rico, conte um pouco mais. Hoje ele é o mais rico do estádio 97, é o Benedete. Brincadeira comigo. É, e que mais? Você conhece o mundo, é verdade? Vamos fazer um programa de turismo pra você, Rádio? Gostaria de conhecer, porque viajar é uma das melhores coisas que existe. Você vai fazer aquele programa lá, O Mundo Segundo Benedetti? O Mundo Segundo Benedetti. Poderia ser uma boa, hein? Aceito patrocínio. Ah, chefe, o máximo que você tá indo é pra Sevilha Belmiro. Mas quem conhecê-lo vai falar assim, nossa, ele engoliu o mundo, inclusive. Nossa. Aí já fez uma brincadeira que eu não gostei. Desculpa. Gordofobia, né? Isso é gordofobia, é verdade. É. Desculpa. Falou magrelo, né? Não, Ale riu, nossa. É. Magrelo. Bota, eu sou o único que tava te defendendo enquanto você não tava. Verdade. Aqui, você tá te zoando aí, viu, mano? Falou que tava com um charuto de carne lá fora. Mentira, eu tava trabalhando, trouxa. Obrigado, Guilherme Cantilho, também. Os arrumou emprego, Mota, agora? Sim. Tá cuidando da tua mãe. Ô, Mota! Mota tá ignorante, né? Mano. Acabou de entrar e vai sair. Aí, Mota. Ele não, né? Mortadela. Toma um cartão amarelo. O Gleberson. O Gleberson já é cliente aqui. Gleberson é. O Marcão deve ter sofrido abuso de algum corintiano. Mas não é informação, ele gente. Ele se preocupa mais com o timão do que com o time dele. Medíocre. Esse claro tanga frouxa. Claro que não. Isso aí é uma informação. De repente vocês ficam assistindo só Globo Esporte, aí não passa a informação correta do seu time. Vocês têm que saber o que vocês estão devendo aí, gente. É isso aí. É, tem um de placa aí que nada, tá bom, inclusive agora. Nada pra você. Então o Edson Pepe fala aqui. O Marcão sabe ler sim. Aqui ele tava imitando o Mota. O Celso Teixeira Gonçalves. Até quando Edmar vai ser titular? Quem diria? A torcida gritando e pedindo Reinaldo, que já foi esculachado pela mesma torcida. É como eu disse. E que será esculachado de novo. Se não é pela dor, se não é por amor, é pela dor. E eu tenho dúvida se não vai ser esculachado de novo pela torcida do Reinaldo. O Gilberto José Brito diz aqui, o Marcão parece o Mota, só que deve ter sido o melhor alimentado na infância. É o Mota com aminoácido. Coitado do Motinha, Motinha é parceiro nosso. O Renato Mitsuaki Watanabe pergunta se a história do Luan do Galo no Tricolor é verdade. Você sabe alguma coisa disso, Ale? Não. Nada. Especularam hoje aí, falaram que a lei do Valdívio, São Paulo estaria interessado no Luan do Atlético Mineiro. Menino maluquinho. Menino, né? Maluquinho, é bom jogador, hein? É bom, mas é a mesma coisa do Valdívio. É bom jogador, mas se machuca demais, né? Mas tá muito tempo parado. Luan saiu hoje. Essa informação. A Sabrina Fernandes fala aqui: oi, gente, me dá moral aí. Sabrina Fernandes de São José dos Campos. Ouço pela internet também. Olha, boa. O cara que mais dá moral pra mulherada aqui no programa, a Lê Oliveira, vai dar uma moral pra você, Sabrina. Sabrina? Que ela quer? Sabrina Fernandes. Não é a Boing Boing, é a Sabrina Fernandes. Calma, não é o que ela quer. Calma, ela só quer uma moralzinha. Sabrina, não quero saber quem se afogou, só quero saber do boca a boca, hein, negão? Boa, gostou dessa moral aí, Sabrina? É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Que tal experimentar o Mini Cooper 3 Portas esse final de semana? Ah, tá chegando, experimente, hein? Estádio 97 também no oferecimento de bateria 0 km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. O oferecimento também de McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira é dia de Cheddar McMelt, amanhã, quarteirão, por apenas R$8. Vamos ao Momento Sem Parar? Boa. 3 ouvintes na sequência, hein? Manda. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Toca as Drubal! Lula, Lula, Lula, eu quero. Lula, eu quero. Lula, eu quero. Que tá a nossa arena. A nossa arena. Campada mas de o dinheiro nós não tem para pagar. Lula, Lula, Lula, Lula, eu quero. Lula, eu quero. Lula, eu quero quitar a nossa arena. Mas o dinheiro nós não tem pra pagar. Aê. Olha, apesar dessa marchinha ter ficado muito boa, que é isso? Plantão. Opa. Tragédia é prioridade, vamos lá. Vamos. Mensagem da doutora Laura Mancidia Fernandes. Opa. Oi, meninos, boa tarde. Sou advogada trabalhista. Tenho que dizer que o Mano não tem razão. Chupa. O Corinthians responde sim caso a terceirizada não pague. Ai. Chupa, chupa a mano e chupa a base, seu trouxa. Eu não disse que não responde. O Corinthians ele pode ser citado numa ação trabalhista, mas o fato de pagar é outra coisa. Ah, é. Mas olha, como você entra, mas é verdade. Foi a mesma coisa da marmita, uma empresa terceirizada, quando você contrata uma empresa terceirizada, é porque você não quer ter a responsabilidade com aquele custo. Mas foi só para ilustrar com uma advogada, aí a gente tem uma audiência que vai de 8 a 80, abrange todas as... Com todo respeito à doutora aí também, só passar uma olhada no e-mail. Passa o AB aí, ô, doutora, por favor. Juízo. Ah, quer consultar, Dá uma chupada aí, mano. Só tem nem vergonha na cara. Você aí foi nocaute, mano, do seu irmão. Não, de novo, não, pra variar. O Sombra, numa dessa a gente começa a discutir alguma coisa aqui de ordem médica, talvez, aí, alguma coisa referente à medicina. Aí manda um e-mail, talvez, aí, um doutor aí, qualquer coisa aí, o cara não tem o CRM. A gente pode estar dando voz, Motinha, pra uma pessoa que muitas vezes não tem a licença. Aquele é clandestino, né, mano? É complicado. Não tô falando que a doutora não tenha, mas... Imagina, né? Tem que ficar em processo, principalmente quando discorda. É. Não, põe aí a OAB, né? O CRM do médico. Põe aí, doutora, a OAB junto. Você queria CRM? Você já passou vergonha demais, mano. Fica quietinho, esse assunto aí já deu. Vamos pro telefone. Alô! Eu passei vergonha? Tá bom, então. Opa, quem tá na linha, baixa primeiro o volume do rádio, por favor. Tira do Viva Voz. Tire do Viva Voz. Esse é o kit estádio 97 ouvinte. É tirar do Viva Voz e baixar o volume do rádio. Sim. Melhorou? Ah. Mundo perfeito. Qual o seu nome? É Vinícius. Vinícius do quê? Vinícius Garcia Alves. Vinícius Garcia Alves. Consegui, baralho. Eu tava ligando, tava dando caixa e tal. Aí tocou, atendeu, cara, vira. Quantos anos você tem, o Garcia? 3.0. 3.0. E o bairro? É Santo André. Santo André, velho, é 3.0. O que você sugere pra ele? É, sugiro o seguinte, ó, o Alê de cabeça baixada, velho, tô olhando ali, e o Vinícius que tá um estrago danado. Nossa, nesse cara. Essa cabecinha aí tá um estrago, velho. Seis. Olha! Seis é muito. Oh, é muito. Tá dando seta pra esquerda. Hoje, parece aquela piscina cheia, né? Mas você vê o fundo. Seis é muito, desculpa. Tá dando seta pra esquerda. Cabelo da Leste, é muito o quê? É muito pouco, é que você merece sempre 10. Ah, bom. Ah, merda. Piscina cheia, a gente vê o fundo. E que time você torce, Vinícius? Eu sou o Alvinegro da Vila Belmiro. Ah, olha aí! Vinícius, nossa, Vinícius, uma vantagem, hein? Ô, Vinícius, antes de você falar do Santos aí com RG número 2 e com o chefe Benedetti. E de futebol com todos os integrantes aí também, não sei se vocês chegaram a acompanhar ontem no jogo da Chapecoense, é uma situação, inclusive, muito triste, cara. Dentro do jogo ali, um torcedor do Nacional, torcedor não, porque é um imbecil, né? É um imbecil, né? Esse cara ali provocando o time da Chapecoense, fazendo o aviãozinho, caindo e etc. Nossa. E tal, cara. É um idiota, esse tipo de situação, cara. Sempre esse tipo de situação, tem, né? A Conmebol, inclusive, a RG, que falou que ia ser rude. A Conmebol que falou que seria rigorosa. A Conmebol falou que não ia dar boi, Rudy, pra querido. Ninguém. É verdade. A Conmebol que disse que não ia dar mais boi pra ninguém depois do episódio que aconteceu com o Flamengo ano passado, que eles iam julgar todo mundo de forma muito severa. Tá provado, então, que não vão cumprir com a palavra. Porque, na boa, cara, essa atitude do torcedor é tão grave quanto um ato nazista. Não, é um imbecil. Que eu também defendo a eliminação. É um imbecil. Um ato racista, um idiota, dentro, né? Do estádio. Tinha que ser punido de qualquer jeito. Quanto, Motinha, o racismo, o nazismo, qualquer tipo de preconceito por parte dos torcedores, e essa comemoração aí, que não é uma comemoração, é uma ofensa a todos os familiares que perderam vítimas ali, eu acho que o Nacional deveria, por atitudes como essa desse imbecil aí, ser penalizado com a exclusão da competição. Não sei o que vocês pensam a respeito dessa situação. Com certeza. De pleno acordo. Um rigor absurdo. Pelo menos nisso a gente concorda, mano. Toda punição vai ser pouco pra esse trouxa aí. Não, eu acompanhei um pouco do jogo, não todo também, mas eu vi isso daí. Infelizmente tem ainda pessoas que né, usam isso pra provocar. Acho que não só eu, como todo mundo aí que gosta de futebol, ficou muito magoado com a situação. Ontem mesmo, inclusive, eu comprei uma nova camiseta da Chapecoense que eu pretendo usar na Copa, justamente porque fiquei sentido, né? A gente acaba abraçando o time, a gente acompanhou a trajetória na Sul-Americana. Mas vai ser punido, vai... É aquilo, aqui se faz, é que se paga. A carreira desse cara já era. Já era. Não paga tanto, né? Então, sim. Ainda fica brincando com coisa séria aí. Ridículo, né? Idiota. Vai acabar de vez já a carreira do cara. Mas é aquilo. Se ignorar, não faz de novo. É que nem eu penso assim, mesma coisa do racismo. A partir do momento que para de falar, para de ignorar uma pessoa dessa, aí vai sumindo aos poucos. É isso aí, velho. É difícil, cara. Ô, Fera! Vini. Oi. E quanto ao time do aniversariante do dia hoje, nosso grande ídolo, Vanderlei. Vanderlei. Qual a expectativa para 2018, velhinho? Cara, eu sou bem realista. Acho que não só nós, santistas, né, mas até São Paulino e corintiano que já conquistaram bastante coisa, já viveram épocas melhores, já sabe como é estar no topo. E hoje a gente não tá, né? O palmeirense não sabe porque nunca esteve, né? Ah, que pedrada! Nunca esteve. Cara, eu tô torcendo, sinceramente, pra não passar vergonha. Não apanhar feio em clássico e, óbvio, não cair. Nossa. Mas de resto, que vier lucro. É. Vai, Benê. É. Tem... E você viu a informação aí que o Zelarayan o empresário dele tá vindo pro Brasil pra conversar com o Gustavo? E só corrigindo a informação que eu passei errada, o Santos ofereceu $500 mil pelo empréstimo do Zelarayan, não reais. Então que vamos se preparar melhor pro programa, se formar, né? Se formar, né? Fica fazendo lagosta, formar, esquece, né? A informação. Acontece, não é lagosta, né? Né? Sabe? Fala aí, Vini. O Santos, ele é aquilo, não tem dinheiro, não tem um patrocínio master forte, não tem essas coisas, um lote estádio que nem o Palmeiras, não tem umas fotos quentes que nem o Palmeiras e tal. Então acaba vivendo disso, formador, forma, vende. Aí acaba tendo que ficar prestando de um de outro, ou dependendo da base. Se for bom pro Santos, a quantia é um bom jogador, né? Acho que vai ser difícil suprir esse cara. Mas se for bom negócio, né, o problema é depois... vender o cara e não contratar ninguém, porque não é possível o que acontece na diretoria do Santos. Entra a diretoria, sai a diretoria. Eu não entendo que os caras olham o plantel e falam: tá bom, vamos jogar assim. Não dá, não é possível. Gente que é torcedor olha e fala: meu Deus do céu, olha esse time. Com todos... O diretor não pode pensar assim. Com todos os erros, no final aí da gestão do. Do nosso amigo Modestão. Lá, o Simpson. Isso. Uhum. Mas me parece que ele fez algumas correções com relação à gestão anterior na categoria de base. Então, parece que alguns garotos e promissores para esse ano aí têm uma condição de contrato diferente com o Santos. O que não foi feito antigamente lá com o nosso amigo lá, o Tarcílio, como é o nome dele lá, o anterior lá, o. Odílio. Ah, quando aquele, Odílio, viu? Aquele Odílio. Nossa, aquele lá foi o pior da tua. Estrago. Esse aí foi o pior. O estrago que esse cara fez em termos de gestão, cara, foi um negócio absurdo. Uma coisa de louco. Então, me parece que com relação a isso, pelo menos melhorou um pouco, né? Agora, desse time do Santos, voltando o Vitor Bueno. O Gabigol entrosando, voltando, Bruno Henrique, essa galera, você acha que é um time que dá pra brigar por alguma coisa ou só pra não passar vergonha mesmo? Olha, não, eu acho que tá. Não dá pra, óbvio, brigar por título e tudo mais, eu acredito que não. Vou torcer para que aconteça, mas acredito que não. Mas não acho um time ruim. Acho que precisa de um centroavante. Eu joguei mais que o Gabigol ano passado. O Gabigol deve ter 5, 6 jogos. Em quantidade, não tem dúvida. Gol, né? Então, acho que até o Alê, todo mundo... O Alê jogou mais num mês. O Alê só em festivo jogou mais. Isso é louco. Mas, vamos ver, cara. Eu acho que precisa ainda de um centroavante. Precisa de um... Eu gosto muito do Caju apoiando, defendendo não é muito bom, mas acho que é um bom lateral esquerdo. E acho que precisa chegar um zagueiro, um meia bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Meia esperança. Ô Vinícius, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Eu tô vendo aí que o Vitor Ferraz, ele é um tanto desprestigiado aí no Santos hoje. Eu vejo que os torcedores, eles são dúbios em relação ao Vitor Ferraz. Ele não gosta do seu melhor momento lá na Baixada, né? Sim. E é nítido que o São Paulo tem interesse no Vitor Ferraz. O Santos tem as suas deficiências. Aliás, eu acho dois times muito parelhos, hein? Santos e São Paulo. Sim, tanto que a gente fez aquela comparação aquele dia e empatou. Eu acho que são times bem parelhos e estão naquele terceiro escalão hoje do futebol nacional, na minha opinião. Sim. Qual jogador do São Paulo você acha que poderia entrar numa troca com o Vitor Ferraz? Se fosse o caso de troca, não de venda, qual você gostaria? do São Paulo pelo Ferraz é que também não é um jogador muito, é um jogador meio limitado. Mas eu acho que chegar... do São Paulo, sinceramente, o que eu gosto é o Cueva, que já tá saindo, que já não saiu, né? Não acompanha tanto. O Rodrigo Caio, que aí já é muito também pelo Rodrigo Caio. E, cara, dá os dois abraços que a gente entrega a ele, acho que tá bom já. Dois abraços? Dois abraços. Nossa, mas cara, São Paulo, dispensando o cara assim. O São Paulo ofereceu uma grana pelo Vitor Ferraz. O Jeová, que é Santista, ele quer o Cueva, mas o Cueva tem um valor de mercado muito maior. Ô, Vinícius, seria bom pro Santos. Manda o Hudson. O Santos não tem meia. Mas esse parece que o São Paulo ofereceu, não foi o Hudson? E mais um. O São Paulo. No começo ofereceu o Maxwell. O São Paulo ofereceu 1,5 milhões de euros. Maxwell. E mais uma graninha. Ô, Vinícius, você que é Santista. Calma, o mano tava passando uma informação. Fala aí, mano. Se o São Paulo oferecesse o Hudson aí pelo Vitor Ferraz, eu, se fosse o Santos, eu trocaria hoje. Não, mano, eu trocaria ontem. Não, foi o Maxwell. Michael, só que foi pro Grêmio. Vinícius. Se for o, né, não esse que chegou agora que o Rogério pegou, mas ele teve um campeonato bom anteriormente, quando ele começou, acho que é uma boa. Então, ô, Vinícius, você acha que esse Daniel Guedes, que é a reserva do Vitor Ferraz hoje, é mais jogador que o Vitor Ferraz, cara? Porque parte da torcida do Santos fala que é. Cara, eu gosto dele. É. Eu acho que é pau a pau. É porque o Vitor Ferraz. Não, é que hoje ele tá numa melhor fase. Na verdade, o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz tem mais bagagem, mas o Eduardo Guedes, acho que ele vem numa melhor fase. Daniel Guedes. Ele vem se aproveitando disso. É. Eu acho que vale a pena apostar. Veja, o que você está dizendo é outra porcaria. Eu não vejo o Daniel, viu, chefe? Quais são as diferenças de estilo de um e de outro? Então, o Vitor Ferraz jogou muito bem em 2016 pelo Santos. 2017 foi muito mal, a torcida tem pegado no pé dele. E em 2018 começou mal, como todo mundo está vendo. O problema do Vitor Ferraz é... erro de cruzamento, ponto. Ele não acerta um cruzamento, não tem jeito. O Daniel Guedes, nos jogos que entrou no ano passado, acertou meia dúzia de... deu meia dúzia de assistência lá, deu os gols de cruzamento, então foi melhor. Uma coisa tem que ficar bem clara com relação ao jogador de futebol. Tem um jogador de futebol que você vê na hora que ele vai ter que botar a bola embaixo do braço. O Santos tinha dois alas, o Vitor e o Zeca. Eram dois jogadores que desciam pra cacete. Quando o Santos tinha um meio de campo entrosadinho pra caramba. Vitor Bueno, Thiago, Renatinho, que davam a puta de uma cobertura ali atrás, então eles podiam fazer deitar e rolar. Esses caras foram bem, entendeu? Foram legal nesse time. Quando esses caras, o Santos perdeu esse meio de campo, o Zeca descia, o Vitor descia. Cara, vira ladeira, não volta, não segura a onda. Então aí a torcida pega no pé mesmo. Esse é o barato da coisa, entendeu? Exatamente. E o Vitor Ferraz também, esse é o barato da coisa. E a torcida pega no pé. Eu falo assim, por conta do estádio, eu tô no estádio muitas vezes, o Vitor Ferraz erra cruzamento atrás de cruzamento. Já a torcida pega no pé mesmo, gente, porque às vezes o cara tá sozinho. Vocês querem maior exemplo? Vocês querem maior exemplo que o Wesley? Olha o que o Wesley jogou no time do Santos. Exatamente. O Wesley fez gol de placa na Vila Belmiro. Olha o que virou o Wesley. Época de Neymar e Ganso. Olha o que virou o Wesley. Todo mundo, na hora que foi o André Balada. Se o Neymar viesse jogar no São Paulo, o Edmar podia ser lateral volante. Não, outro volante que jogava com o Renato. O Wesley, o lateral, desculpa. Como que chamava? O Pará, né? Pará, RG. Mas nós temos uma carência de laterais no Brasil. Nossa, eu acho que o único time... Zé Love jogou. Pô, RG, onde tá Zé Love hoje? Neymar. Saía um atacante e entrava outro. Até o Cavani faz gol com o Neymar, você é louco. E falando em Ganso, a situação do Ganso é muito ruim ali no Sevilha, hein? O cara não consegue jogar, hein, Motinha? Já falamos. O canal agora, hein? É só atualização para audiência rotativa. Então tá bom. Vinícius, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Valeu, pessoal. Posso mandar um abraço? Claro. Pode. Pode o seu placar. Queria mandar um abraço pro Fernando Tadioto, meu amigo Santista também, aniversário dele hoje. Parabéns pra ele. Pra todo o pessoal do Futebolzinho Justo lá da FJ. Muita gente, eu não vou falar nome. Pro meu pai que tá ouvindo, meu cunhado Paulo, minha irmã, meu sobrinho João Pedro, pra todo mundo aí de estádio, vocês são pagáveis. ou se vocês aí em 2011, putz, cara, tinha tanta coisa pra gente falar, mas eu sei que o tempo é curto. Queria agradecer de coração vocês aí, facilitar o dia a dia de trânsito aqui pra gente. Valeu, irmão. Valeu, cara. E o placar pro jogo? Cara, eu acho, sinceramente, 8-0 Santos. Tá bom, é isso aí. Eu vou comemorar bastante com torta na cara do Adriano, por isso. Seu Bento. Me cobrem. Tá bom. Não, valeu. Um abraço. Valeu, galera. Até valeu, Vini. Valeu, até mais. Vini. É isso aí. Vamos para mais ouvintes. Antes, sem esquecer de falar aqui, o troféu Cara de Pau pro tal do Blatter, que cogita agora estar armando uma ação para processar a FIFA. Ah, porque como ele foi suspenso pelo comitê de ética, ele quer limpar o nome dele, então ele quer... Cogita processar a FIFA pra limpar o nome dele. Que ridículo, né? Troféu Cara de, madeira, cara de Pau, senhora. Vigarista. Esse é. Não é não? 3284-7097. Momento sem parar. Aproveite suas férias com sem parar. Ganhe tempo pra viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 e compre o seu. Sua vida sem parar. Toca, Asdrubal! A vila é um alçapão, alçapão, alçapão, mas sempre tá vazia e vou chinelão. A vila é um alçapão, alçapão, alçapão, mas sempre tá vazia e vou chinelão. Respeito. Alô? Mas voa mesmo aqui. Alô? Dentadura. Quem fala? Também. André. Ô André, André do quê? André Afonso Dias. Você tá com o rádio alto aí? Não, abaixei. André tá cansado, de Minas. Tá cansado, você tava correndo, mano? Não, cara, tô cansado, mas... Ah. Eu fui pra Bauru hoje, tô voltando. Ah, foi a pé, né? Não, cara, tô... A pé, pertinho. Só desculpa, mas a gente gosta muito de saber da vida das pessoas. O que você vai fazer em Bauru e voltou ainda hoje? Cara, tem uns clientes lá. Clientes? Que tipo de clientes? Fazer umas reuniões. Ah, hoje de manhã eu mandei um Bauru também. O gerente comercial de uma empresa de serviços. A gente tem uns contratos lá. Temperatura amena, né? Agradável, Mauro. Temperatura. Não, fresquinho. 35 na sombra. Caraca, velho. Lá dá pra esquiar agora, né? De paletó você foi, velho? Não. Lá só camisa e. Ah, bom. Social, pô, tá mas bom. Vendedor. Você é vendedor? Sou. Pô, vendedor já tem mais credibilidade. Não, vai de terno e gravata. Já 10 anos que eu vou pra lá, então já tenho amizade com o pessoal, não preciso usar o paletó. Ah. Você já teria estabelecido um pequeno bagaço lá ou ainda não é desse, não, disso? Não? Porque diz a lenda que essas pessoas que são baseadas na capital e às vezes elas vão pro interior, pra trabalho... Seu que é o cacheiro viajante. É. Por exemplo, eu tenho um amigo que às vezes vai lá pro Rio Grande do Sul, vai pra Porto Alegre às vezes. Tá brincando? Trabalha vendo forninho elétrico, acessórios, ventilador. Chega lá Porto Alegre. Chega lá em Porto Alegre à noite e fala assim, nossa, tem nada pra fazer, o Big Brother tá chato, o que eu vou fazer? Tá chato, vou visitar minha tia. Sim. Eu acho que quem é a sua tia? Né? Quem é a sua tia? Minha tia chama-se Carmen. Carmen Vieira. Carmen Vieira. Eu tenho uma tia em Ribeirão, Albertina, tia Albertina. Albertina. Muito essas tias, viu? Eu tenho uma tia em Campinas, mas eu não lembro o nome dela, só sei que ela mora numa fazendinha. Entendi. Eu tô vendo o neguinho dormir aqui no sofá. E o Marcão é o cara que adora tomar café, né, Marcão? Ali é bom. Essa de Campinas é prefeita de um bairro, né? Mas André, desculpa, eu não anotei o seu nome inteiro, você pode repetir? André Afonso Dias. André Afonso Dias, quantos anos você tem? 33, velho. O André Afonso Dias que foi pra Bauru, voltou, calor, mas não usa terno. É, o legal de fazer bate-volta pra cidade do interior, assim, tipo Bauru no verão, no horário de verão, é que você faz, vai e volta de dias, entendeu? Entendi. Muito bem. Ou no mesmo dia. Ou no mesmo dia. Nota, valor de pi, 3,14. Nossa. Você é mais fraco do que sopa de hospital. Nossa. Tá bom, 3,14, tá bom pra... Tá bom pra quê? Não, tá isso aí pra começar. Daí você vai somando 3,14, mais 3,14, mas ele tá caindo, ele começou com 9,7. Né? Ele caiu bastante. E o seu time, tá abaixo de 3,14 ou tá acima? Tá acima. Ah, é? Pô, Verdão. Ah, call center da Leiloca aí, ó. Começou, Marcão? Começou o call center da Leiloca. O que ela publicou hoje, Marcão? Ah, vamos dar uma olhada aqui pra ver. O Marcão vai procurar lá no call center da Leiloca. Você acha que vai ganhar de quanto do Santos? quanto? É, de quanto vai ganhar do Santos? É, tá rolando o bolão aí, de quanto que o Palmeiras ganha do Santos. Nossa. O último aí falou 8, né, do que vai ser pro Santos, né? É. Acho que vai ser 11 pro Palmeiras. 11? Não tem goleiro nesse jogo. Inclusive do goleiro. Mas, sinceramente, lógico, não, não. 11, 8, tudo um absurdo, não, etc. Não, e tal. É absurdo. Mas os palmeirenses não estão com aquela sensação de dá pra golear? Então, o Santos tá com aquele time em formação ainda, né? Então eu acredito que dá pra fazer um bom resultado, acho que uns 4-0 dá. É, então, sensação de dar 4-0 dá. Mas ó, eu vi muito palmeirense falando assim: não, não é bem assim, porque o time não tá entrosado no ainda. Isso é discurso. No fundo, no palmeirense, eles pensam diferente. O Benedetti, ontem ele veio com uma frase falando que o Santos tem que jogar como um time pequeno pra não ser goleado. Você concorda com ele? Quem falou isso? Uhum. O chefe Benedetti. Ele falou mesmo. Ô Dias. Falou sim, covarde. O Palmeiras com esse time todo aí acertadinho, parece que a torcida tá gostando do técnico, não tá achando mais aquele pilotinho, né, no cockpit de um baita carrão. Uhum. Quantos títulos você acha que o Palmeiras leva esse ano, velho? Pô, tem que pelo menos levar um título, tem que liberar. Se não levar Libertadores, vai ser frustrante? Vai. Eu não sei. Mas assim, se não levar Libertadores, ganhar o Brasileirão ou a Copa do Brasil, eu acho que... Assim, tem que brigar. Dá uma compensada. Tem que jogar bem. Você acha, Ale, que vai... Tem que competir. Não, eu acho assim, eu não sei qual que é a opinião dos integrantes aqui da mesa de debates... Mas eu tô sentindo, isso é coisa muito de dia. Às vezes você acorda, sabe? Hoje isso. É o meu dia. Eu tô achando que o RG tava melhor ontem. Melhor ontem. Que pedrada. Você viu que traíram, RG? Véio. Você fez tava uma pergunta pra ele, tava, ele veio e te deu uma tijolada. Porque ele não veio. Eu tô recolhendo o anzol aqui, tá? É? Eu também gosto de uma massaginha no ego de vez em quando. Vou fazer chato isso. Vou continuar massageando o seu. Vou fazer uma tailandesa no seu ego logo mesmo. Aí sim. Com creme ou sem creme? Com creminho. Ai, creme. André. Agora eu tô curioso como o Palmeiras vai amar o time aí. Geralmente com 11. O time do Palmeiras, o novo time do Palmeiras com essas contratações. Ah, mas eu acho que vai ser o Marcos Rocha, deve ser o Antônio Carlos, o outro zagueiro esqueci Edu. Agora. O Thiago Dracena, também, não, né? Acho que não. Não sei se o Edu Dracena vai pro jogo. Ah, então vê o Juninho, hein? Não, mas qual o Ale? Luan também, tem o Luan, não tem? Juninho. O Thiago Martins. Né? Que o Thiago Martins tá indo bem, eu acho que o Thiago Martins tá indo melhor que o Antônio Carlos. É. Eu acho que aí na lateral esquerda vai jogar com o Diogo Barbosa. Domingo ou durante o campeonato? Não, contra o Santos. Não, Diogo Barbosa tá machucado. É o Vitor Luiz. Ah, o Vitor Luiz machucado. Não, futuramente, né? Então o Diogo Barbosa. O time ideal é o Barbosa. Ah, sim. E aí vai ser Felipe Melo, Moisés, Scarpa, Lucas Lima, Dudu. E aí, o Borja, enquanto ele conseguir lá se sustentar nessa posição, ou o William. A bola hoje, o momento, é do Bigode, né? Sim, o Borja é o seguinte... Muita bola desde o ano passado. O Borja é o seguinte, vamos dar minutos pra ele como titular, vamos dar moral, confiança, pra ver se ele desencanta. Meu Deus. Mas se for respeitar a verdade da bola, o Bigode tá jogando mais. Muita bola. Com certeza. Ele tem estrela, ele faz gol mesmo. É verdade. Eu acho que assim, estão dando a chance pro Borja. Campeonato Paulista. Ô, amigão, o Dudu cogita ficar pra sempre no Palmeiras. Você acredita que ele ficaria pra sempre? Não. E propósito da Europa? Esse tipo chegou, velho. Tipo de juramento também, de promessa. Cara, eu gosto muito do Dudu. É porque ontem, tô né? Fã do futebol do cara, mas eu não acredito em jogador assim, cara. Que vai, vou ficar o resto do jogador, principalmente atacante. Olha, quando vier a grana mesmo, vai embora. O mano acreditou num aí. Vendeu, olha. deixou ele triste. Tá magoado, ele chorou. Dói o coração, né? Ele chegou a ligar pro irmão gêmeo dele até pra falar assim: me ajuda, tô precisando de um apoio moral. Nem tanto. Mas Deus pune, cara. Deus pune. Apelou. Ele brincou com o sentimento de mais de 30 milhões de torcedores. E tá aí. Foi infeliz durante 2 anos. Eu acho que o Dudu ficou por causa da Copa, viu? Hã? Eu tenho uma esperança de disputar a Copa. Eu acho ele ficou com as vistas. Ah, eu acho que o Dudu não vai pra Copa de jeito nenhum, cara. A chance do Dudu ir pra Copa é... Uma ponta de esperança aí, sei lá. Não, imagina. Ele vai jogar no lugar de quem? Não. E outra coisa, eu não acho tira que ele... Tira quem? Inclusive, Sobrar, perdão, Sobrar. É, o próprio Tite, ele já declarou que no radar dele aí, dos jogadores que não estão sendo convocados, ele tá prestando atenção aí no David Neres, aí o jogador que era do São Paulo, e o Malcom, que também arrebentou no futebol francês e tá jogando... Agora vai pra Inglaterra, né? Uhum. Tá fechando lá com o time inglês. Então são os dois jogadores aí que o Tite tem monitorado também e possivelmente vai dar uma chance nesses amistosos da seleção brasileira. Mas o Dudu não entra nessa lista, hein? Com todo respeito ao Dudu, ele só joga pelo lado que o Neymar cai. Então imagina. É. Ô, mano, você viu ontem o... Foi ontem ou foi hoje que o Andrés falou que o Dudu... Ontem. Foi ontem. Não, que ele falou que o Dudu tem a cara do Corinthians. Você concorda? Esse assunto feio novo, assim. Esse assunto, hein? Ué, foi um homem. Dudu é feio pra cacete, né, meu? Ué. Dudu é feio pra por isso que tem a cara muito do Corinthians. Muito feio esse cara, hein? É, o Dudu ele já baixou a alcinha pra querer jogar no Corinthians, mas o Corinthians não quis ele, não. Ah, eita! O Dudu o chapéu mudou agora, né? Não foi ao contrário isso? E olha, o Dudu recusou uma oferta para ganhar 60 milhões de reais. Nossa. Por 3 anos na China. Meu Deus. Não, isso é interessante, né? É interessante, porque, ó, é muito dinheiro. Ah, o Lucas Lima também recusou, né? É, também recusou. Se chegou, né? Foi uma pala que o... Mas é, mas tem um dado importante aí, né? Eu tava lendo a entrevista do Dudu no lance. Ele tem um filho que tem uma certa dificuldade na fala aí. Então, pra ele é muito melhor continuar estudando no Brasil, né? Ficar aqui no Brasil, então, etc e tal. Acho que o conjunto da obra é melhor pra ele, né? E, cara, convenhamos, às vezes vai da pessoa, o cara já tá bem. Tá bem. Ele fala assim, eu não preciso ficar 10 vezes bem. Uma vez bem, eu já tá bom demais. Já na sobra, ganha meio milhão, é pouco ainda. Você imagina, né? o cara ganhando o que ele ganha num país que mas, o salário gente, mínimo, pô... Olha, ele tem 26 anos, ele tem uma proposta da Europa, ele não vai pra fechar, pra ganhar uma grana agora? RG, eu não acho que, por exemplo, eu entendo o que você tá falando, mas tem gente que é um saco sem fundo. É. Não, tem. Não, eu sei. Mas tô dizendo, cada vi um. De tantos políticos. Eu sei, aí. Cada um faz a sua conta. É isso que eu tô claro. Dizendo. Talvez pro Dudu, assim como pro Lucas Lima, não interessa, entendeu? Tá bom. Ah, mas RG, uma coisa é da China, agora veio uma da Europa, o cara fica pensando, eita. Por isso que a gente mas se vem da Europa, entendeu? Pro Dudu, pra ele jogar num time de pouca expressão. É, aí o cara também o vai. O time que vai pegar todo o dinheiro que ele tem, ele vai transformar o Dudu no dono do time. É. Você vai? Um Sevilha, um Valência. Tendo ainda uma dificuldade dessa, não, problema. Mas ganhando em euro, o cara vai pra fazer a última humano, mala dele. É muito dele ganancioso, de né? Na maior parte das vezes o ser humano ele nem pensa, ele não começa a raciocinar, ele só quer ver quanto é que ele vai ganhar. O cara não quer saber onde vai morar, se a família vai ter uma qualidade boa de vida. É, principalmente jogadores que foram pra China, não agora. Porque agora o jogador, quando vai pra China ganhando US$1,5 milhão por mês aí, o cara já tem resolve. A condição de comprar um bairro. Ele compra um bairro, mano. Ele leva os figurantes pra ser vizinho dele. A gente tem que entender o motivo e a razão de cada um, né, Maurício? Eu já vi gente mudar de São Paulo pra ir morar no Rio, tá tendo tiro pra tudo quanto é lado lá. Ai, que pedrada agora no mano. Coitado. Não, mano, diferente, não é do mano, por exemplo, eu. Pode ser elegante. É, não, é que ele me citou aí, só que ele foi covarde não colocar meu nome. Covarde? Mas. Eu continuo trabalhando nas mesmas empresas, enfim, independente da mudança, eu continuo trabalhando na Rádio Energia 97, no Estádio 97. Graças a Deus. Quando ele sai do Brasil, ele abandona o clube e não quer saber de nada, não quer saber de ninguém. É verdade. Afonso, tá derrubando todo mundo. Obrigado pela audiência. Eu morei, eu fiquei uns 3 meses onde o mano tá sensacional, cara. Barra da Tijuca, tá louco. É, mas é bom pra você que quando fica longe da família sai zoando tudo com a mulherada, né? O mano não é da sua laia, não. O mano é respeitador. O mano não é traidor, não. Ele é meigo. É, eu sou. O único problema lá é que. Eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos, cara. Foi sensacional. É, o único problema lá é que o sindicato dos moradores lá quer entender por que tá chegando bala lá agora. É. Então tá bom, Afonso. Valeu, cara. Um abraço, brigadão pela participação. Faz tempo que eu não ligava. Um abraço pra todos aí. Boa, valeu. O beijo, não faz tempo que não faz. Agora é só convidado, né? Não é mais integrante, né? Só convidado. Estranho no Ninho. Estranho no Ninho. Daqui a pouco ele volta. É estranho no Ninho. É. Tá certo. Um abraço pra todos aí, viu? Falou, valeu, abraço, irmão. Tchau. Um abraço. Valeu. Tchau. Foi mais um porco participando aqui no Estádio 97, na Energia 97. Vamos a mais ouvintes no momento Sem Parar. Agora é o terceiro. Aproveite suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias, sua vida, sem parar. Toca Asdrubal! A FIFA rejeitou, não vale mais. Ai, ai. A FIFA rejeitou, não vale mais. William Bonner tentou dar uma força, mas o Palmeiras não tem mundiais. Porto ganhou uma Copa Caninha, a FIFA não deu nenhuma moralzinha. A FIFA rejeitou, não vale mais. A FIFA rejeitou, não vale mais. William Bonner tentou dar uma força, mas o Palmeiras não tem mundiais. Eu tenho informação do Dodô, nosso querido Dodô. Do Dodô? Você tem informação? Tem. Qual? Qual? Parece que realmente ele conseguiu a aprovação, vai fazer a operação de sexo, não? De troca? Ah, vai virar homem agora? Vai tirar a pequenina vírgula e vai fazer uma dupla sertaneja com o Zampiroli, ex-Romário, e vão abalar assim. Ele vai realmente. Que ele tinha uma paixão por aquela minhoquinha. Sim, e ele disse que agora ele não quer mais brincar com a minhoquinha. Não, falou que. Na verdade, ele estava triste porque ele falava assim: eu tô um pouco constrangido. Porque isso não chega a ser nenhum órgão, é mais uma verruga. É isso que ele falava. É, mas o que abalou muito ele foi depois que começaram a mandar na internet aquele negão lá. Aí ele se constrangeu demais, é verdade. Alô! Abaixa o volume do rádio e tire do Viva Voz. Abaixe. Esse é o padrão. Abaixe o volume do rádeo e tá tire do Viva Voz. Ele tá procurando por favor. Alô! Esse é um porco. Alô! Ele não tá conseguindo. Alô? Oi. Aleluia. Quem fala? Oi, é o Rodrigo. Ô, Rodrigo, e aí? Tudo bem? Tudo jóia, e vocês, pessoal? Graças a Deus, tudo bem. Tudo Rodrigo. Ótimo. Rodrigo do quê? Rodrigo Brito Pisani. Brito? Pisani. Vegano. Pisani. Vegane. Vegane? Vezani. Vezani. Vezani, é isso aí. Vegane. Então, vegane. Não é com B, é Begane. É Begane? Soletre aí, ô. Vai por aproximação. É, vai por aproximação, tanto certo. Quantos anos você tem? Eu tenho 35. E faz o que da vida? Analista de sistemas, pessoal. Ah. Olha aí, velho. Analista de sistemas, 35 anos, o Rodrigo Brito, é do sobrenome por aproximação. É, eu digo, velho, dependendo do sobrenome, eu drigo pra vocês. É complicado. Ah, você driga. Drigo. É complicado. Todo mundo. 0,1. Isso é pior do que pinga de fazer quentão. A gente foi criativo. Que é? Foi boa, foi boa. Isso aí, velho, imprensa marrão. Marrão? É. Sabe quem é vegano? Vegano, né? Quem? Você não vai acreditar. Não. Um dia eu olhei e falei, ah, possível, não tá dando certo. Quem? O João Gordo. Juro por Deus, ele falou, tá, pode procurar. Ele virou vegano, mas ele desmoraliza a dieta, né? Não, mas não é por gordura, é por conceito. Eu não falei na frente dele, né? Primeiro porque a gente tá aqui pra falar bem da gente e mal dos outros. É. Mas eu não falei que eu fiquei com um pouco de medo que ele dá uma machadada nas pessoas e tal. Na marretinha. Ô, João, não sei se você percebeu que não tá dando certo, Legô. Conta pra outra coisa. Não é vegano também? É. E ô, amigão, você é vegano também ou não? Não. Então tá bom. Turma do churrasco. Beleza. Aliás, o brasileiro ama churrasco. É entretenimento número um do brasileiro. Bom, é um churrasco. Mas vamos ver se ele é vegano ou se ele vê o cano, né? Vamos ver agora. É. Pergunta o time. Realmente agora já tá mais difícil, hein? Pergunta o time. Que time? Pô, primeiro campeão mundial, Palestra. Começou o call center da Leila. Ah, ele é iludido, então. Ô amigão, você tá feliz aí com o Palmeiras versão 2018, aí os jogadores que chegaram, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, enfim. Você acha que o Palmeiras vai conseguir encobrir o mico do ano passado, quando o Palmeiras passou em branco? Poxa, mico é meio difícil, né? Se eu fosse torcedor do São Paulo, ia estar pensando. Ah, é? Você fala que é campeão, você fala que é o primeiro campeão mundial, passa essa vergonha pra todo mundo ouvir e vem falar do São Paulo que tá pagando mico, rapaz. Presta atenção. A gente acabou igualzinho, São Paulo e Palmeiras, sem título. Não ganharam nada? E a gente ainda ganhou a Copa Bic ainda. E a gente nunca caiu também, né? Desculpa. Ai, nossa, que deitada agora, chupa, Rodrigo. Ah, mas tudo bem, time grande não cai, não vai em lugar nenhum, né, Motinha? Não, mas aí não, pra segunda divisão não, realmente não, não vai. Não vai. Nossa, que deitada. Pra segunda não vai mesmo. Oh, surfa nessa onda agora de vocês. Vocês estão falando. Chega, fala assim, ó. Nós somos o time mais rico. Nós temos todos os jogadores. A gente quer, vai lá, compra. Mas não fala de, mas sabe? Não fala. Mas não fala. Não my fala. Mas tá. É, não vem falar. Vem pra você. Pra você, quem deve ser o centroavante do Palmeiras? William Bigode ou Borja? Alô? Oi. Ô, Rodrigo, estão ligando pra você aí. Vai cair. Oi. É o suporte. É a Leiló. E, ô, Sombra, só antes da gente continuar falando com o ouvinte, que tem alguém ligando pra ele até a hora do cara desistir, o time que o Palmeiras vai possivelmente enfrentar o Santos, ele vai jogar, talvez, ainda é um esboço, aí não tem nada definido, mas possivelmente ele vai aí com Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Vitor Luiz, Felipe Melo. Aí você tem aquela linha de quatro jogadores ali, o William, o Tietchan, o Lucas Lima e o Dudu, e lá na frente é o Borja. Tá certo. Ó, o Borja. Caso você queira, recuar o Tietchan do lado do Felipe Melo, e aí joga com o William, Lucas Lima e Dudu, e lá na frente o Borja. Ah, não, é que quando eu coloquei aqui a questão do William ou o Borja, seria não pra esse jogo, mas eu tô falando numa formação ideal. Porque, né, o Scarpa vai jogar nesse time, evidentemente. É claro. Até o Moisés também deve ser titular, né? Acredito que pelo menos ainda. Quem sabe aqui é o Tietchan, né? Pelo que o Moisés fez antes da contusão, né, Ale? Acho que tem um crédito lá, né? Não, o Moisés tem muita moral. O ano passado dele, quando ele voltou da lesão, ele não foi o mesmo jogador. Mas agora ele tá se preparando melhor e tal, com calma. Eu acho que o... que tem tudo pra arrebentar nesse ano de 2018. Mas, ó, esse até perdão, Motinha. A paciência. Só com relação, Motinha, à escalação ainda do Palmeiras aqui. Desse time que o Palmeiras vai escalar, Sombra, eu acho que talvez aconteça aqui no decorrer da temporada umas quatro mudanças no máximo. Mas eu acho que no... vai, talvez três. O Vitor Luiz, ele sai pra jogar o Diogo Barbosa. Aqui no meio campo, o Tietchan, ele sai pra dar lugar pro Moisés. Naquela linha ali que o William tá jogando aberto, ele possivelmente vai sair pra dar lugar pro Scarpa. E aí o William brigaria talvez com o Borja aqui nesse time. Vai variar talvez aí no máximo quatro alterações. Eu acho que o Dracena também, mano. O Dracena é capaz de entrar nesse... É verdade. Se o Dracena estiver bem fisicamente, ele possivelmente está uma vaga de um dos dois aqui. É. Umas quatro alterações talvez. É. Amigão, você voltou para a linha ou não? Não, mas fala aí, Motinho. Motinho queria falar. Não, eu ia perguntar para o Ale. Ale, você acha que vai até quando a paciência do Palmeiras e do técnico, vamos dizer assim, é com o Borja? O que você deu risada? Ué, eu não aguento. Ué, a paciência do cara, o cara tá lá, não faz nada. Ô, Motinha, a frase não sabe. Eu quero perguntar pra Ale. Porque o Ale é 25. Quer perguntar com a paciência, eu tô com porra. Entendi essa risada toda. É o Vieira, é o idiota. Não falei nada, você é idiota. Seu idiota. Calma, Cláudio. É seu idiota. Não, foi boa a pergunta. Você tá amando, para. Mota, foi boa a pergunta. É que eles são. São brincalhões mesmo. Não, idiota, é verdade. Paga uma futura no cara, o cara não joga. Vai até quando a paciência do Palmeiras com Borja? O que tá errado, velho? Do Palmeiras não, dos palmeirenses, então. Troca a palavra. O chefe é um idiota. Ô, pessoal, Rodrigo aqui. Ô, chefe. Ô, você voltou. Ô, voltei. Onde você tava, velho? Você já pode falar com a gente? O boêmio voltou novamente. Isso aí é a esposa ligando. Você tá falando com alguma sirigaita, né? Eu consegui ligar no estádio. Mentira. Não, pô. Ouço vocês há 18 anos, primeira vez que eu consigo falar com vocês, pessoal. Oh, legal. É raiz, hein, velho? Tá, mas o chefe é bem inconveniente, viu? Chefe, só pra te dizer que quem acha tudo gozado é faxineira de motel. Então dá uma segurada. Ô, Mota, é que eu acho que o Borja tá entregando um pouco mais do que na sua chegada. Tá correndo mais, tá brigando mais, tá mais afim. Então ele ganhou como se fosse no... Pimbal, lembra o Pimbal, não? Pimbal, Pimbal, velho. Se sou eu, é. Pimbal, velho. Se sou eu. Cavaleiro Negro. Uma bola extra. Ganhou uma bola extra. Bola extra. Aí ele tá respondido. O Pablo Vittar tem duas do bola extra. Não. Ô, Rodrigo, deixa o seu palpite pra Palmeiras e Santos. Opa, Palmeiras e Santos. Vamos de 3-1 pro Palestra. Palestra engrenando. Esse ano parece que tá com a humildade que precisa pra chegar aos títulos. Você concorda com o Mota? Ganha tudo esse ano? Não, vai disputar tudo. Ganhar depende de dia, que o cara tá bem, um pênalti estúpido, uma mão na bola, mas tá com cara de quem vai brigar pra ganhar tudo. Ganhar a gente vai ver no final do ano. Eu acho que leva dois. Você gostaria de... Ó, se chegasse um anjo no teu quarto e falasse assim, olha, nós vamos conceder lá no céu o direito de vocês ganharem a Libertadores, mas vocês vão perder o Mundial de goleada. Você topava ser campeão, mas garante, tá garantido, vai ser campeão da Libertadores. Mas vai jogar o Mundial e vai ser humilhado por goleada. Você aceitava? Nossa senhora. Ela pergunta, mas... Nossa! Ganhar a Libertadores é importantíssimo pra história do time. Agora, hoje... Com não. Times que tem na Europa, quem vai pra perder de pouco da América do Sul? O Grêmio. E aí? O Grêmio perdeu de pouco. Não, mas a condição não é... Não, mas a condição não é perder de pouco. É, peixe. Chegou do céu, um enviado do céu, um anjo. É em Santos Modion. Um anjo chegou, baixou no teu quarto e falou assim, você vai ter agora um poder de decisão. Você vai decidir. Palmeiras pode ganhar a Libertadores, eu garanto vai ganhar a Libertadores... Você vai poder chegar e brincar com o corintiano, tem mais Libertadores que você, tem mais Libertadores que você. Sim. Mas vai jogar o Mundial e vai ser humilhado. Vai tomar de 5 pra quem pegar pela frente. Certo. Você pedia esse título da Libertadores? Não. Hã? Tava fechado o acordo já. É? É. Mas eu falo por experiência própria. Eu posso falar um negócio? Eu assino agora. Se o cara falar assim, ó, teu ano vai ser igual 2017. Não, tá louco. Você tá louco? Peraí, gente. Ah, mano, vai. Ganhar Libertadores e não ganhar o Mundial é igual você ir pro motel e broxar, gente. Para, mano. Mas agora que é duas semanas depois do outro, né? Ei, mano, e ganhar o Mundial e não ganhar a Libertadores, como que é? Eu juro. Ah. Se eu tivesse a condição, só me pergunta agora, você prefere ganhar a Libertadores e ser escovado no Mundial? Eu falo, eu prefiro não ganhar a Libertadores. Hipócrita, se mentiroso. Você, é que eu não sei o que é ganhar a Libertadores e perder o Mundial. Mas você sabe o que é ganhar o Mundial e não ganhar a Libertadores. Exatamente. Sei. Inclusive o Real Madrid já fez isso também, você sabia disso? O Real Madrid já ganhou a Libertadores. Real Madrid não joga a Libertadores. O Real Madrid nunca ganha a Libertadores. Ele fica é o torneio europeu lá, a Champions League. Mas é fato, vocês precisam procurar na história. Então a situação é a seguinte. Gente, na boa. Sombra, eu se tivesse que responder, juro por Deus, eu prefiro perder a Libertadores e não passar vergonha no Mundial do que ganhar a Libertadores e chegar no Mundial e passar vergonha no Santos. Tá fazendo besteira. Aí, nesse momento que você tem a Libertadores terminando duas semanas antes do Mundial, é que nem do Grêmio, dá aquele apagão, não assim, dá né? Fica meio sem graça. Não, e sem contar o seguinte, dá uma olhada, o Grêmio perdeu o Arthur... Já vai chumbado pro Mundial, cara. Não, isso aí é um absurdo. Pô, eu assino agora, jogar Libertadores, ser campeão e perder o Mundial. Lógico. Agora. Ah, não, mas, pessoal, eu pergunto pro... Mas é pra ser humilhado. O Santos ficou seis meses treinando pra levar o vareio do Barcelona, também não adiantou ser campeão antes, esperar seis meses. Não, isso não muda nada. Mas, olha, perder é uma coisa, ser humilhado é outra. Mas eu não concordo com... Aí ser humilhado, então, é corrigir o chefe, peraí. Mas eu não concordo com o Mano. Eu quero que se dane, eu quero ganhar a Libertadores. O título vai ficar pra história do time, né? Sempre vou falar, ó, ou todo mundo fala, ó, três Libertadores. Quem tem três Libertadores hoje? Se você ganhar a Mundial, ganhou. Quem tem três Libertadores hoje? Mas pra quem não tem Mundial, é um negócio embaçado. Já não tem, vai ser humilhado aí. Mas a esperança vai aquela que vem... toda vez que a gente vai não ganha. Mas, por exemplo, o Palmeiras só tem uma Libertadores. Teria duas ficaria na história. Bom, claro, Rodrigo, torce aí pra baixar um anjo no teu quarto aí pra ver o que rola, tá bom? Opa, valeu, gente. Valeu. Aí, um abraço pra vocês aí por fazer a nossa alegria aí, compartilhar aí as risadas aí todos esses anos. Um abraço aí pra uma galera ouvindo aí, né? O pessoal que eu vivo. Que escuta aí de muito tempo atrás, turminha do Orkut, rapaz. Rapaz, meu. Faz tempo, hein? Nessa época o meu time ganhava muito. Orkut, velho. Rapaz. Na época do Orkut, meu time era bom. Né? Um abraço pra minha irmã que escuta aí de fora e todo fim de semana ela pergunta: como é que foi o Palmeiras? Ganhou. Como é que foi o São Paulo? Perdeu. Sua irmã tá onde? Onde ela muda de time? Sua irmã tá onde? Minha irmã tá em Boston. Tá em Boston. Que bosta, hein? Olha, bonita, estando... Tá bonita. Mal ela, né? Eu não sei quem tá em Boston, se é seu irmão ou meu tio. Mas ela tá bonita, casada? Ela tá bem, a vida dela tá bem, só precisa mudar de time. Mas estando em Boston, você nem se preocupa com o futebol. Ela vai ser campeã do Super Bowl domingo, tá tranquilo. Opa, Patriot, certeza. Os modinhos aí. Ah, o chefe. O lugar bom pra morar nos Estados Unidos, sabe onde que é, Vieira? Lá em Illinois. Por quê? Porque é nós, né, mano? Ah, meu Deus, em Chicago. Ali é nós. Valeu, amigo. Um abraço. Falou, gente. Abraço. Até mais. Ah, tchau, tchau, tchau. Falou. Valeu. Esse foi o Momento Sem Parar aqui no Estádio 97. E aí, se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo das suas férias? Aproveitar mais o passeio com as crianças? Chegar logo no cinema? Então vai de Sem Parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba em casa, sem custo, sua vida sem parar. E que tal experimentar o Mini Cooper 3 portas nesse fim de semana, hein? Vai lá, experimente. Tá legal demais. Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento do Buscapé. Carnaval é aquilo. Tem gente que ama e tem gente que não curte, né? O RG ama o carnaval, principalmente na porta da casa dele. Sim, adora. É por isso que o Buscapé tem adoro. Tudo de A a Z. Sempre pelo melhor preço, pra todo mundo. Vai curtir o carnaval? No Buscapé tem fantasia, confete, celular pra registrar a folia e muito mais. Vai fugir da festa? No Buscapé tem mala de viagem, biquínis, protetor solar e até equipamentos de camping. Acesse agora buscapé.com.br. Compare ofertas de milhares de sites em um só lugar. Foi assim que nós compramos aqui as TVs da Energia 97. Boa. Chegaram. Vamos lá no... Ah? Chegaram. Opa. Acabaram tá de brincadeira. Boa. É mesmo? Que legal. Pô, fiquei feliz agora. Então, ó, acesse aí buscapé.com.br e compare ofertas de milhares de sites em um só lugar. Vai curtir o carnaval ou fugir da festa? Dá um busca no Buscapé. É isso mesmo, acesse já buscapé.com.br. Boa! Ó, notícia triste aí pra quem gosta da Fórmula 1, hein? Porque o grupo Liberty, que é dono da Fórmula 1 agora, não vai ter mais Grid Girls. Ah! Não terá mais aquelas belas moças que seguram o guarda-chuva. Mas qual a graça de ser piloto de Fórmula 1 agora, então? Nenhuma, mano. Nenhuma. Imagina, né? O Ayrton Senna não teria conhecido o Adriano Galisteu? Sim. Né? Verdade. Sem as Grid Girls? É verdade. Teria se dado melhor, né? Você tá vendo? O cara, e o Eccleston, que era um antigo dono, fala assim, eu não consigo Eccleston. Ver como que uma garota bonita em frente a um carro de Fórmula 1 pode ofender alguém. É, nada a ver. Bobagem, né? Eu não sei, na vai minha tá opinião. Difícil, hein, também, hein? Pode fazer não, nada tá agora difícil, também. Mas foi por isso que daqui cortaram? A pouco vai ser proibido ser bonita agora. É, por isso que eu tô sendo apedrejado na rua já. Ai, ai, ai. Você é muito bonito, é chefe. O pessoal fala, você quer passar aqui só porque você é bonitão. Você tem que andar de máscara, o chefe na rua. Exatamente, eu pego uma do moto que eu imprimi e ninguém me incomoda. Tá, o chefe tem que andar de burca, mas ele usa umas duas pra encher, entendeu? Olha, eu quero, desejo ao ouvinte do Estádio 97 que seja tão forte quanto o botão da camisa do moto. Ah, não, essa aqui. Essa tá guerreira, não, cara. Você tá pegando muito no pé do motinha, tá bonzinho, cara. Tá na mas rua. Ele dá brecha, né? O Bora, Mota logo, é o cara que ele vive na moda. De novo! Eu hoje vou rezar, gente. Vai, vai ajoelhar e vai ficar com um terço na mão. O Zapa não tá engravidado de ontem, né? Ai, ai, ai. Eu já falei pra você que eu não sou desses, eu não faço nada no primeiro encontro. Ô, Mota, mas no segundo arrebenta. Não, não, primeiro é o cara que faz, né? Viu, Vieira? Sala, velho. Você falou, mano? Mota não pagou nem um peitinho. Uma laranjada. Nada, você tá louco. Mas nem assim. Nada. Nada. Mas no lugar beijo, público, né? Beijo pode mas beijo teve. Não, foi só um kisses, assim, básico. Só uma é? Foi só cê um beijo selinho. Técnico. Você fez tipo beijinho de esquimó, não? Não é isso, Vieira. Eu acho que o cara chegou assim. Deixa eu ver se aquilo lá é personagem ou é ele mesmo. Primeira noite é pra teste, né? Você vai com a mão tá pegando um famoso mesmo, vocês já sabem quem é. Agora, ô mano, você imagina o famoso. Quem é o famoso? Quem que é, Mota? Que o Mota disse que o encontro dele... O cara sabe que é do Estádio 97? Falou, ontem falou que era famoso. Ele sabe que você é do Estádio 97? Eu falei. Falou? Eu tive que dar o Insta, né, tal. Você vai ficar ligando e ele não vai atender. Não, aí ele fez assim, ele chegou pra um outro amigo, o cara, hoje... Fez assim, pô, você nem sabe, cara. Peguei o cara parecido com o Carlinhos Aguiar. Aí o cara que é o Carlinhos Aguiar do jogo dos pontinhos do SBT. Aí mostra a foto e o cara fala. Mensagem que ele pô, falou. Mas parece mais a Cássia Eller, pô, cara. Aí ficou aquela discussão. Não importa, o que importa é que ele se achou. É. Pô. Que mensagem que ele mandou hoje, Mota?